Vamos começar então. Calor. Calor. Bom, deixa eu ver se tá certo meu áudio aqui. Voice muito perfeito. Eu vou precisar dar umas paradas assim ocasionalmente hoje, tá? A gente vai tocando assim, tá bom? Peço desculpas pra vocês. Vamos lá. Bom, na última sessão vocês estavam no na Cidadela da Eternidade, que fica no meio do perdida no meio do plano da energia temporal, em algum lugar lá que ninguém nunca conseguiu encontrar, até que vocês trombaram no negócio. Trombaram entre aspas gigantescas. A Eternidade, ela revelou para vocês que sabia dos planos do Nada, sabia que a Lisbeth que estava ali, na verdade, era uma Dark Lisbeth dominada pelo Nada, e que ela tinha conhecimento disso, não fez nada para impedir, e que disse que o Nada foi bastante astuto, né? Todo mundo ficou bravo com a Eternidade e chamaram a atenção dela, xingaram de irresponsável e tudo mais. O Aldrich, ele revelou que ele sabia que tinha alguma coisa errada com a Lisbeth desde quando encontrou vocês no Monte Celestia, e aí por conta disso ele passou a seguir vocês. Por conta disso ele ajudou lá no Monte Celestia, foi ele que segurou a Toph na hora que a Toph desmaiou, ele que deixou o pedacinho de esmeralda lá pra vocês. Enfim, foi ali que ele resolveu interferir e começar a se revelar para vocês por conta disso daí. A Eternidade explicou que vocês não conseguiram detectar a presença do Nada na Lisbeth porque ele se modificou para ficar idêntico à Lisbeth em todos os sentidos e com isso ele conseguiu deixar de ser o próprio nada, né? Esse pedacinho do nada que estava ali deixou de ser o nada e se tornou literalmente uma cópia da Lisbeth, por isso foi impossível para vocês detectarem ele ali. De posse dessas informações e tudo mais, vocês ficaram indagando o Aldrich e a Eternidade sobre o que fazer com o nada quando vocês tiverem as pedras únicas e a roda da Eternidade com vocês. O Aldrich explicou para vocês que o que eles fizeram no tempo deles foi utilizar a roda e as pedras para tornarem o nada, o tempo inerte, ele inofensivo, né, tirar a consciência dele. A Eternidade explicou que era possível fazer isso, tornar a entidade sem consciência, tornar ela inofensiva, mudar a índole dela, fragmentar a consciência dela, como foi feita com a Terra, com a consciência fragmentada em todos os elementais de Terra que existem por aí. Eu estou esquecendo uma coisa, né? O Ariel. Bom, depois eu faço um repeteco rápido da sessão anterior para o Ariel, tá? Bom, a Toph tentou então sentir o nada no báculo de Lena. Fazendo isso, despertou o báculo atacou a Toph, vocês reagiram e aí conseguiram conter o báculo, utilizando o poder das pedras rúnicas. A Ciri entrou na mente do báculo para fazer com que ele adormecesse e imbuir uma sugestão pós-hipnótica nele de que a forma atual dele, daquele pedacinho do nada, era o báculo, e aí conseguiu voltar à forma original dele e ficou inerte. Tá, vocês ficaram no impasse se vocês deveriam destruir ou ficar com os itens, né? Por conta de eles de fato serem um pedacinho do nada ali, alterado para se tornar um item, uma tentação para os 20 deuses. E aí depois vocês foram testar os poderes, esses poderes que vocês estavam comentando aí, foram desenvolver esses poderes, né? Ficaram tacando míssil mágico potencializado, maximizado na Toph, e a Toph conseguiu então desenvolver a magia de invulnerabilidade, E aí vocês conseguiram juntos desenvolver esse poder para resistir ao dano da... ao dano obliterante em si. Certo? Ficaram testando também resistir à dominação mental da essência do vazio. A Toph tentou dominar a mente da Ciel e vice-versa. E fizeram várias experimentações nesse sentido para tentar fortalecer as defesas de vocês. Enquanto vocês faziam isso distraídamente, o Murin conversava com o Aldric e pedia para que o Aldric o ajudasse a selar o poder do Neron dentro dele. Explicou os pactos que fez, tudo. O Aldric disse que não conseguia aprisionar o Neron, mas tinha um ritual que ele conseguia fazer para impedir a possessão, pedir que o Neron voltasse a possuir o corpo do Murin. O Murin não se deu por satisfeito, ele disse que queriam aprisionar o Neron dentro dele. E aí o Aldric perguntou pro Murin se ele sabia o nome verdadeiro do Neron. O Murin disse que sim. E o Aldric falou: bom, o que a gente pode tentar então é conjurar ele aqui, e aí eu consigo aprisionar ele dentro de você, fazer uma âncora dimensional invertida, essas coisas básicas da magia aí. O Aldric, ele pediu então para a Eternidade que preparasse alguns itens pro... fornecesse, né, alguns itens pro ritual. A Eternidade perguntou pro Murin se ele ia realmente fazer aquilo ali, se ele ia profanar a morada dela. Ele falou para ela que era tranquilo, que isso aí não era nada. Depois era só mandar uns clérigozinhos ali e desprofanava o lugar. E deu sequência ao ritual. O ritual foi feito, um ritual de invocação do Neron. O Aldric conseguiu invocar o Neron perfeitamente. E aí, no momento de fazer o selamento, foi que o Murin caiu em si e descobriu que ele, não, na verdade, não sabia o nome do Neron. E aí, no meio do ritual que já estava ocorrendo, o Murin foi tentar fazer um ritual de uma hora para descobrir o nome do Neron. O Neron, ele ficou atormentando vocês, como sempre faz, né? E revelou uma informação importante. Os filhos do Murin estão vivos, tanto o menino quanto a menina. São gêmeos, eles estão no abismo, sob os cuidados, entre aspas, gigante do Neron. Estão lá no abismo, sendo cuidados pelo Neron. E Neron mostrou uma imagem da filha do Murin comendo um rato, e depois o filho dele já maior que ela, com asas, chifre, rabo, né? Uma coroa de fogo sobre a cabeça, uma versãozinha do Hellboy, agredindo a irmã, tomando o rato da boca dela, né? E oprimindo-a. Enquanto a irmã do Murin, ela tinha um aspecto assim mais angelical, enquanto a filha, né, do Murin, o filhinho do Murin já tinha um aspecto todo totalmente demoníaco. O Murin, ele ficou puto da vida com isso e disse que queria aprisionar o Neron dentro dele a todo custo, para os filhos dele não passarem por aquilo. E aí, enquanto o Aldric estava tentando manter o Neron sob controle, o Murin foi tentar fazer o ritual. E aí o Neron falou: ah, vai cagar todo mundo, e fez desabar toda a Torre da Eternidade sobre vocês. Quando isso aconteceu, ainda sob os escombros, o Murin ficou tentando fazer o ritual para descobrir o nome do Neron. O ritual de invocação do Aldric, que foi totalmente cancelado. A Eternidade desapareceu. E vocês foram saindo dos escombros, tudo. Quando saíram dos escombros, né, assim, mais ou menos feridos, né, tentaram reconstituir a Torre da Eternidade. A Toph tentou utilizando as runas, não conseguiu. A Ciel tentou, não conseguiu. O Murin ordenou que o Aldric reconstruísse utilizando as runas. O Aldric tentou fazer, não conseguiu. E o Aldric se revelou para vocês que ele sabia sobre o que estava acontecendo ali, o mesmo tanto que vocês sabem de informação. E a Toph tentou procurar a Eternidade, sentiu o Ki dela, não conseguiu detectar o Ki dela. A Ciere usou a Runa do Tempo para tentar regredir o tempo no momento que a Eternidade tinha saído da torre ali. Ela tinha dado um bode para o Murin fazer um sacrifício. A Ciere impediu o Murin de fazer o sacrifício do bode e deu o próprio sangue dela como sacrifício para poder invocar o Neron. E quando tudo isso aconteceu, a eternidade simplesmente atravessou a parede e foi embora. A Ciri regrediu o tempo para tentar ver para onde que ela tinha ido, não conseguiu ver o tempo, ele ficava regredindo sempre para o momento atual. Até que a Toph, ela teve uma ideia que foi tentar localizar aquelas esferas de energia pura, aqueles seres chamados de Energon, que estavam circundando a eternidade, ali, orbitando ela o tempo todo. A Toph conseguiu sentir essas criaturas e foi até elas acompanhada do Celerim. Avisou o grupo que estava indo lá e foi acompanhada do Celerim. Antes ela foi conversar com o Murin. O Murin explicou que o que ele quer fazer é salvar os filhos. A Toph disse que ele tinha feito algo terrível. Ele falou que o que ele fez ali não é nada comparado a tudo que eles já tinham feito. Que a Toph também tinha um monte de arrependimento da vida, né? Pra... meio que assim, fica na tua aí, que o que eu fiz aqui não é nada frente ao que a gente já fez. E aí a Toph foi conversar com a Eternidade, enquanto o Murin estava concentrado no ritual e tentando descobrir o nome verdadeiro do Neron. Enquanto isso, a Ciri estava ali acompanhando, e a Ciri brava, né, foi tentar quebrar a concentração do Murin. A gente já vai resolver essa situação já. A Toph foi até a Eternidade. E a Eternidade disse pra Toph que diversas pessoas já estiveram ali naquele local e foi apontando as coisas que tem no lugar ali, peixes, uma cachoeira, pedras, né, e disse que cada coisa que tinha ali que ela estava apontando era um presente, um registro da passagem de outros seres que estiveram ali. E disse pra Toph que a destruição daquela torre vai ser para sempre a marca que o grupo de vocês deixou ali. Enquanto outros trouxeram peixinhos e um monte de frufru, o registro da passagem de vocês ali foi a destruição. E a Eternidade disse para Toph que nunca conheceu um grupo tão arrogante, tão prepotente quanto o grupo de vocês. E disse que não adianta nada vocês conseguirem recuperar as coisas que vocês perderam, Arton, as pessoas queridas, tudo isso no caso, se no processo vocês perderem a si mesmos. E disse pra Toph que se ela quisesse ir embora, a saída sempre esteve atrás dela o tempo todo. Quando a Toph virou pra trás, ela viu uma porta, e aí a Toph retornou pra onde estavam a Ciri e o Murin lá, e a Lisbeth junto também. Tá? E é nesse ponto, nesse momento que nós voltamos, quando a Toph diz que só tem uma coisa a dizer. Só tem uma coisa a dizer a vocês. Nós viemos até a eternidade. Isso que está sob nossos pés é o presente que deixaremos para ela. Então, por favor, atravessem essa porta. Voltemos para Sigil e continuamos nossa pífia, inútil e vazia vida, por favor. Quando a Toph, ela diz isso, ela vira de costas. Uma porta está diante dela, ela abre a porta e atravessa essa porta. O que vocês fazem? Eu tenho alguma semente, Jeff? Semente tem, Ariel. Eu planto uma sementinha e vou embora pela porta. Tá, ok. Ah, deixa eu só fazer um breve repeteco para você da sessão anterior a essa, tá? Na sessão anterior, vocês conversaram com a Eternidade, tiraram suas dúvidas sobre o universo, a vida e tudo mais. E aí você tinha feito uma pergunta pra ela, né? Uhum. E a sua pergunta pra ela foi... como fazer pra que as pessoas, todas as criaturas, elas fiquem em harmonia, pra que não aconteça esse movimento cíclico do multiverso, sempre ter alguém que desperta, que quer destruir tudo... E sempre tem que ter alguém que vai intervir. E a Eternidade disse pra você que existem três formas de se fazer. Três? É, acho que são três formas, já não lembro mais o número exato. Uhum. Três formas de se fazer isso, né? A primeira. Deixa eu puxar aqui certinho. Uhum. A primeira matando todo mundo? A primeira é esperar que as formas de vida evoluam até chegarem à harmonia absoluta, mas como o multiverso é cíclico, isso não duraria para sempre, como já aconteceu em outra ocasião. Não tem mais detalhes disso. A segunda forma é transformar todas as criaturas sencientes em uma única consciência coletiva. Algo similar ao que a Tormenta fez. Mas de um jeito ou de outro, em algum momento haveria um desbalanceamento que trairia novamente o caos e tudo se transformaria novamente. E a terceira forma é se o nada vencer. Na entropia absoluta, não haveria desbalanceamento e tudo estaria de certa forma em harmonia. Vocês ou nada terão o poder para fazer isso. Ok. Ondas e a roda da eternidade. Quando a eternidade falou isso para vocês, a Lisbeth virou para ela e falou: agora eu sei o que eu preciso saber. Levantou e enfiou a mão no peito da eternidade. Ficou inteira preta, começou a fluir uma gosma preta para a eternidade, como se fosse o agente Smith contaminando o Neo. E aí todo mundo reagiu. Eita, e começaram a bater na Lisbeth, até conseguiram destruir a Dark Lisbeth ali, desintegrar ela. E aí foi o que aconteceu na última sessão aí. A eternidade, depois que ela... Eu entendi, ela vai embora, é isso? Então, a eternidade não tá mais com vocês, ela tá num outro lugar, a Toph foi conversar com ela. Ah, porque eu queria responder essa colocação dela. Responder o quê? Eu queria responder essa resposta dela. Que resposta? A que ela me deu. Da harmonia? Eu me pergunto, é. É? Tá, vamos eu lá. Eu queria emendar uma coisa com ela. Eu até um dia de encontrar ela, Jeff? Tem, vamos pro on. A Toph, ela atravessou a porta, né? O Celerin ainda tá e o Celerin sabe onde ela está. Porque o Celerin estava com a Toph. Boa, então vamos. Plantei uma florzinha e fui embora. Tá, ok. Foi embora? Você atravessou a porta e vazou? É a porta, não é? A porta leva pra Sigil. É, não, essa porta tem que ir? Isso, essa porta vai levar vocês pra Sigil. Ah, então. Tô pegando bom de andando, não vou ficar inventando não, né? Ok, beleza. Tudo bem. Então tá, aí você atravessa e vai retornar pra Sigil então. Os demais. A Ciere tava tentando quebrar a concentração do Murin, a gente vai resolver isso. Celerin, ações? Eu vou até onde a eternidade tá. Eita, me leva junto. Ah, eu ia aí levar, e você falou que queria ir embora? Vamos, não, então. Eu tinha entendido que tinha que sair pra ir onde ela tava, não tinha entendido que era com você. Não, que ela só se afastou do lugar. A porta leva pra Sigil, falei três vezes, a porta leva pra Sigil. É, mas eu perguntei se era a placa, eu tinha que ir. É porque eu não sei por onde que eu tenho que ir, eu só quero encontrar ela. Você quer ir até a eternidade? É, eu quero encontrar a eternidade. Vamos encontrar, depois você pega a porta. Tudo tá, bem, obrigado. Então vocês vão até a eternidade, vocês dois, beleza? Desculpa, eu tô meio confuso, gente. Nada. A porta é a porta de saída desse lugar. Primeiro. Acabou essa quest, atravessa a porta. Você tem alguma coisa pra fazer nesse lugar? Não atravessa a porta ainda. Ah, então eu vou ficar, beleza. Ah. Ficou claro. Eu estou indo até a eternidade. Alguém vai querer vir? Eu. Vamos. Então venha. Eu já vou ir voando até lá, mais rápido. Certo. A Ciri tá lá, pentelhando o Murin. Ok, Celerin. Vocês dois chegam. A eternidade, ela tá novamente. Continua lá, né? Os pezinhos dela balançando assim pra fora do abismo ali. Pra fora daquela montanha flutuante, realmente. Atrás dela, uma lagoa maravilhosa com uma cascata. E a cascata, que antes, a cascata ela tava desce e sobe. As nuvens no céu vai e vem, né? Naquele loop temporal infinito. Agora não. Agora o fluxo do tempo ele tá fluindo normalmente. E aí vocês chegam, ela tá lá balançando os pezinhos. Vocês estão voando, né? Quando vocês vão pousando, né? Ela olha, tá de costas pra vocês, e ela olha pra trás, pra cima, assim, conforme vocês vão pousando. Ela não tem mais aquele sorriso dela, agora ela tem um olhar triste. Você quer falar primeiro ou fala eu primeiro, Sarin? Vai você. Licença, dona Eternidade, eu posso fazer mais uma pergunta? Mais duas, no caso, né? Porque essa foi uma. Exato, é. É porque a sua resposta me intrigou mais ainda, porque você me deu três opções. Mas eu concordo com a senhora que realmente é, pra gente obter uma paz duradoura é só essas três opções. Mas tem um autor que eu li nas minhas bibliotecas élficas que falava que um longo prazo é uma sequência de curtos prazos. E não é possível a gente, através da política e da conversa, do diálogo, fazer uma longa sequência de curtos tempos, né, de harmonia entre os povos, através do diálogo e da política e da conversa? Talvez não duradoura, mas quem sabe que dure um bom tempo. Curtos passos. Oi? Curtos ciclos. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Beleza. Deu pra entender o que eu falei, Celerinho? Não sei se a velha entendeu. Eu entendi. Então, beleza. É que o Jack tem que fazer alguma coisa lá na porta. Voltei. Ela vira pra você, Ariel, Griel, e ela pergunta assim pra você: curtos passos ou curtos ciclos? Isso. Eu já respondi a sua pergunta. Você não tem direito a outra. Eu fui bem clara quanto a isso. Mas se você quer saber a resposta, me diga você mesmo. A diplomacia já funcionou em algum momento? Você testemunhou isso alguma vez? Já. Quando o nosso planeta estava em perigo, eu fui encontrar meu pior inimigo, que destruiu minha casa, e conversando eu fiz uma aliança com ele, para defender o nosso planeta. Que bom. Parece que há um pouco de sensatez em você, afinal. Bem, acho que você já respondeu sua própria pergunta. Bom, muito obrigado. Eu me afasto pra saber fazer a dele. Bom, eu só vim aqui pedir desculpas para que os meus amigos fizeram. Eles não tinham esse direito de nada. Profanaram o seu refúgio. Bom, eu estou indo agora. Não tenho mais o direito de ficar aqui. Mas se algum dia você precisar de alguém, seja para conversar ou qualquer tipo de ajuda, pode contar comigo. Eu faço uma reverência assim para ela e eu vou embora. Conforme você vai indo embora, você só escuta a voz dela dizendo pra você: obrigada. Tá. O que vocês fazem? Eu estou indo lá para a porta. Tem mais alguma coisa para fazer aqui, Gabriel? Não, vamos, Celerim. Aí no caminho de volta, eu viro assim: Celerim, eu estou um pouco confuso. Muita coisa aconteceu muito rápido, mas deixa eu entender. A gente veio na tua casa da eternidade e tentou. E sumonamos um demônio, é isso? Mais do que isso. A gente trouxe o nada pra cá. Ele tentou matar a eternidade. E depois o Mori tentou trazer o Neron pra cá. Para conter alguma coisa. Que não ficou muito claro. Tudo isso de uma vez. Sim. Caralho, nós é bom. Ó, mas ó, eu sei que ela tá ouvindo isso aqui também, ó. Nossa defesa, a gente veio aqui de sopetão. Ninguém achou que assim, vou falar com a eternidade. Tipo, ninguém se programou. Tipo, vamos olhar o que nossa Nintendo, né? Tipo, né? Foi meio assim do nada. Acontece. O destino gosta de nos pregar algumas peças às vezes. É, mas a gente precisava ter complicado as coisas de um demônio, né? Assim, só falando. Vocês apareceram ali do nada, Ariel? Bom, mas foi Sim. Uma tentativa, né? Sim. Hã? Vocês apareceram ali do nada, você falou? Oi, Jeff. Vocês apareceram ali do nada, você disse? O quê? Não, falei isso? Não, ele tá fazendo um trocadinho, meu. Ah. Apareceram do nada. Ah. Não, não, não. Mas foi meio assim, né? Tipo, eu pelo menos eu fiquei meio surpreso quando do nada a gente chegou e tava aqui. Eu pelo menos fiquei surpreso. A gente não teve como se preparar para. É. Talvez a nossa vontade, mais a vontade dela, tenham se cruzado e ela conseguiu summonar a gente. Mas enfim, isso é uma história para outro dia. Temos que procurar pela Lisbeth agora. Eita, é verdade, não era ela que tava com a gente? Infelizmente. Onde será que ela tá, hein? Fudeu. Bora. O único disse que ela estava em Sigil. Pera, gente. Acabei de lembrar, né? Se a gente tivesse um ranger aqui pra procurar ela, né? Bora lá. Deixa com o pai. É só atravessar aqui na porta que a gente já vai estar bem perto. Bora. Aí eu vou atravessar a porta. Ok. Vocês vão até a porta que a Toff abriu, é isso? Ou você... Descreve exatamente o que você vai fazer, com detalhes. Pra mim, o que a Toff fez foi criar uma saída. Ela conseguiu ir embora, eu vou ir junto. Na mesma porta. Ah, tá, na mesma porta que ela foi, ok. Então vocês vão em direção à torre, aos escombros da torre. Beleza. Quem falou aí alguma coisa agora? Eu. Diga. A Bia já tá aqui, já tá só configurando o mic, tá? É, tranquilo. Mas ela tá ouvindo, eu acho. Tá ouvindo, da cor? Tá horrível. Tá? Tá horrível? Tá ouvindo? Então tá falando, ah, tá me configurando o mic. Tô zoando. Vou lotar. Tô sem headset aqui, fica meio zoado o som. Mas eu tô entendendo. Tá, vamos lá. Ciri e Murin. Oi. Murin tá lá concentrado. Tá? Nesse tempo em que a Toff e o Celerin foram conversar com a Eternidade. Certo? Você ficou lá, mas não me falou o que você ia fazer. Você falou, vou ficar aqui e vou fazer uma coisa. Tá? Certo. E não me descreveu assim, ó, vou ficar tentando quebrar a concentração do Murin até acontecer. Tá? Quando a Toff chegou, voltou, ela fez toda a cena, foi embora. Né? Eu já tava encerrando a cena, porque ninguém falou mais nada. Ainda deu um longo tempo de silêncio, mas eu interpreto isso como as dificuldades do virtual, tem hora que a voz não vai, tem hora que vai com delay, né? Então a gente tem que relevar um pouco as coisas. Então vamos fazer o seguinte, você tentou quebrar a concentração dele uma vez, não deu, tá? Pra ficar justo e não dar 725 chances de você fazer isso, eu vou pedir pra você rolar um D4, e isso vai ser o número de ações que você vai ter pra tentar quebrar a concentração dele como você deseja fazer. Boa tarde, gente. Tá dando pra ouvir? Oi, D. Alto e claro. Tá dando normal, D. Agora sim, agora vai. Uma! Que beleza! Então vamos lá, me descreva o que você vai fazer, então. Tá ali comigo só o Aldrich, né? O Aldrich e o Thelma. Aperta a bola dele, aperta a voz dele. O Thelma, eu já vou arrancar o Thelma junto de vocês já. Ah, por isso que você falou que não ia dar certo o negócio do G, né? Todo mundo junto, porque você vai arrancar um do grupo. Percebemos. Vou tirar a esperança de vocês. Bom, o que você pretende fazer? Tô sentado ali de boa, olhando o Murin, analisando. Vendo que eu falei algumas coisas com ele, ele não respondeu. E eu vou sutilmente fazer uma magia. Magia sutil, que magia? O que ela faz? Vou fazer polimorfe. Polimorfe? Polimorfe. Polimorph, true polymorph, qual a versão de polymorph? Polymorph, polymorph. Nossa, eu acho que normalzinho. Nível 4. Normal, não precisa ser um true polymorph, é uma polymorph. Tá, perdeu a chance de ganhar um diamante de 5 mil PO. Não, não vou transformar ele num diamante, não. E se for de 10 mil PO? Eu já tenho. 100 mil PO. Que isso, eu não sou uma pessoa gananciosa. Mil PO. Tá. Não, eu vou transformar ele numa salamandrinha. Porque é legal. Ai, não. De novo. Tá. De okay. Novo. Criatura não voluntária faz um save de sabedoria. Pra evitar o efeito. Sabedoria. Shape Changer automatically succeeds on the saving throw. O Murray, seu tipo, por causa das suas transformações, ele alterou pra metamorfo? O da Sierra já foi alterado. O seu tipo alterou? Acho que não, né? Lucas tá aí? Acho que não. Acho que não, não alterou. É, tava respondendo com você no texto aí, não sei. Inclusive, ele mandou um monte aqui no chat. Vixe, peraí. Ah, tá. Faz 5 minutinhos. Tá. Lucas, você está... Ah, ele tá vendo acho que alguma mudança no personagem dele. Lucas, o microfone tá ligado, mas... Parece que ele não tá. Você não tá falando. É que tá o microfone um pouco abaixado. Ah, tá. Não, eu tô muto no microfone. Eu não muto aí no negócio. E aí, às vezes eu puxei, mas deixei ele meio. Entendi, beleza. Eu tenho um talento que me dá 4 de bônus de força e 4 de bônus de constituição por eu ser metamorfo. Então. Mas eu peguei como Epic Boom. Seu tipo é metamorfo? Pela classe tem que ser. Né? Não, pela classe não. E aí eu li a classe dele antes de fazer a magia. Pela classe? Não, mas. Bom, então faz o teste normal. Save entrou de sabedoria, então. Qual que é a dificuldade, se ele? Eita, caralho. 8 bônus de proficiência, mais o modificador da sua sabedoria, né? Ou carisma. Não, teoricamente aqui o Robin se calcula, não calcula? Calcula, só você escolher qual habilidade que tá usando que ele calcula pra você. O meu é 36. Vai lá, Murray. Save entrou sabedoria. Só que eu vou 36. Fazer ele fazer com desvantagem. Desvantagem? Tá. Ô, Jeff, vai ser a partir dessa magia que a minha ação vai desencadear. Então não sei se necessariamente sim. Precisaria fazer o teste. Sim, eu sei. Patrão. Mas faz o teste. Como você está impondo desvantagem nele, se ele? Eu gasto ponto de feitiçaria. Ah, ponto feitiçaria. Eu joguei com vantagem. Então joga de novo, peraí. Eu joguei com vantagem. Ah, tá valendo, é só pegar o menor valor. Só trocar o dado. Então aí. Pega. Então pega 10, 26 foi. Não, 23, quer dizer. 23. Tá, beleza. O que acontece então é o seguinte: Celerin e Grial, vocês estão chegando. E aí vocês veem assim, ele lá cutucando o Murin, tentando chamar a atenção dele, né? Ela dispara um raio nele, irritada, anda de um lado pro outro, irritada, bufando. Aí ela para, olha pro Murin, e aí subitamente o Murin, o corpo dele encolhe e desaparece do campo de visão de vocês. Só que quando vocês focam assim para tentar entender o que aconteceu, vocês imediatamente veem uma lagartixinha, uma salamandrinha no chão. Se o Murin tivesse passado no teste, aconteceria uma coisa. Como o Murin falhou no teste, a coisa que acontece é outra. A coisa que acontece é a seguinte. Murin, Oi. Você se sente ficando enfraquecido. Mas não enfraquecido fisicamente. Enfraquecido psicologicamente. Você começa a hesitar e a questionar as suas próprias escolhas, suas próprias decisões. Tá? E aí você começa a ter visões. E aí você sente, pouco a pouco, assim, como se você perdesse parte da sua consciência, parte da sua personalidade. Aquela raiva, aquele ódio que você está sentindo do Neron, de todos que tentam impedir você de deter o Neron a todo custo, tá? Isso começa a se dissipar lentamente, pouco a pouco, e vai dando lugar a alguns sentimentos, a alguns pensamentos assim, mais tênues, mais primitivos, mais básicos, como comer, fazer as necessidades, fugir de predadores, dormir, reproduzir. E isso vai acalmando você, tirando você daquele estado de fúria, mas ao mesmo tempo que acalma, você sai da fúria para entrar num estado assim de melancolia. E é nesse momento que você está nessa transição desses pensamentos, desses sentimentos aí, que você abre os seus olhos e você percebe que seu corpo está modificado e que você não é mais o mesmo Murin de antes. E diante de você está a Ciere, e ela encara você, tá? Brava, com raiva. Você tá com raiva, né, Ciere? É isso. Descreve o sentimento da Ciere. Tá com raiva, né? Você quer descrever como que tá a Ciere? Pode descrever, por favor. Nossa, Ciere tá putaça com tudo que aconteceu ali. Tá encarando ela o mundo como se fosse o único, né, local onde... Tá cortando, se ela estiver falando, tá cortando. Único local, desculpa. Eu não entendi. Único como local. Se o único local onde ainda fosse possível ter alguma coisa boa, não tem mais. Ok. Entendi. Tá. Imagina que a Ciri então tá encarando o Murin, lagartixinho, e bufando, né, de raiva. Conforme vai vendo a sua magia funcionar, dando resultado. Hã? Eu tô só olhando, mas não tô bufando, tô só, tipo, com ódio, assim, só aquele olho de lado, assim, tipo, filha da puta. Tá, nesse momento, então, que você tá olhando ele, encarando, e você se certificando de que sua magia deu resultado, é o momento em que o Murin, ele retorna à consciência e ele abre os olhos. Nesse momento, vocês fazem contato visual e suas mentes se fundem. Eita. Ah, você tá trolando. Tá, que pariu, mano. Ela odeia isso. Virou salamandra também. Você para de violar a minha mente. Puta que pariu, mano. Caralho. Certo, ó. Nesse instante, Celerin e Grial, vocês chegam e vocês veem a Ciere estática e o Murin transformado em salamandra estático também, no chão, ali no meio daqueles escombros. Aliás, os escombros, quando o Aldric, ele tentou reconstruir a torre, eles desabaram, se transformaram em poeira, e a poeira está sendo varrida pelo vento, pouco a pouco, até que o vento, ele leva os últimos grãozinhos de poeira ali, e a única coisa que vocês veem no solo ali é um desenho. Tá? Ô, Fernandinho, vamos pegar eles embora? Já deu, né? O que será que eles estão fazendo? Não, um pegando o outro e um de outro bicho. Eles podem continuar em signo, não pode? Deveriam. Pega a salamandra que eu pego a Ciri, vamos. Tá bom. Cadê a porta? Mãos mágicas, eu pego o Murin. Que engraçado. Mãos mágicas, eu pego o Murin, é bom. Eu levito a Ciri. Volte, né? É tipo isso. O Murin é um Charmander agora. Eu lembro que você deixar deitadinho e vou pelos pés. Vamos. Não, eu não vou não. Ah, tá indo já. Vamos. Não vou não. Vou sim. Nesse momento em que o Grial vai puxar a Ciere e o Celerin puxa o Murin com as mãos mágicas, isso quebra essa ligação de vocês. Mas nesse breve momento que vocês fizeram aquele contato visual ali, suas mentes, elas estiveram brevemente fundidas. Murri, nesse momento você foi capaz de sentir toda a raiva, a frustração, todo o sentimento que a Ciere tinha naquele momento, por tudo que aconteceu aí. Certo? Ciere, você pode dar ao Murri todos os detalhes que você desejar, dado o estado de espírito da Ciere. Vocês podem fazer isso no privado, se quiserem. Okay. Desde que o mestre participe do privado. Não, o mestre não vai participar, não. O privado vai ser entre eu e o Murray. E aí, como é que eu vou usar isso no jogo pra... Aí, né, manda pra você depois. Ótimo. Depois não é o que eu quero. É o que eu quero. Mas vai mandar só uma parte. Só a parte que você não pode usar contra nós. Eu posso usar tudo contra vocês. E se ele, nesse exato instante que vocês fundem a sua mente, as suas mentes, você sente toda a frustração, a angústia e a melancolia, a tristeza que o Murin tá sentindo. Vai lá, Ariel. E aí, Murin, você pode transmitir pra Ciere tudo aquilo que você achar que é pertinente. Inclusive, se você quiser passar aquela visão inteira que você me passou pra ela, você pode passar. Tá. Peraí que eu vou mandar no PV pra ela. Ok, beleza. Vocês se resolvam. Deixa eu só falar uma coisa pro Griel aqui, ô Ariel. Magia não funciona em mim, tá? Ah, ele foi pegar água agora, mas pode deixar que ele pegar água. Tô só falando porque não vai funcionar a Levitation. Ah, você tem elemental de magia. Aqui ainda no Meet, tem como spark no Meet ou não? Não, no Meet não, Carlos. Você vai no Meet da barra W e vai mandar lá. Só preciso achar o texto aqui. Eu acho que foi áudio, viu, que você me mandou. Não, eu fiz um textinho também. Fez? Eu escrevi pra não esquecer. Ai, que da hora. Manda pra mim depois também. Ô, Ciere, você tá falando que a magia não funciona em você, por quê? Porque ela é elemental de magia. Eu sou elemental de magia, sou imune à magia. Não, não é elemental de magia. Como eu não sou elemental de magia? Você teve que se transformar. Em nenhum momento você disse que transformava de novo. Como é que você deu sangue pro Murin fazer o ritual se era elemental de quando magia? Quando que eu... Eu posso transformar só uma parte de mim, eu não preciso transformar tudo. Lazarete. Certo, mas ainda assim alguma coisa tem que se você quiser que funcione, não tem problema pra mim. É? Eu só tô te falando que eu não vou te falar toda a meia transformação que eu fizer pra você, porque senão eu vou parar o jogo toda hora. Não para o jogo, mas é bom deixar as coisas claras sempre. Não para o jogo, é tipo o Feldon virando morcego e fugindo. Ou sei lá, pode marcar no Roll20, no Meet aí um tokenzinho pra gente só saber que tá em elemental de magia, tá? Mas tudo bem, então. Beleza. Bom, e aí quando o Grial e o Celerin interferem, esse elo ele se quebra e vocês voltam ao normal. O Celerin recolhe o Murin na Pokébola. E o Grial tá tentando te puxar ali. O que vocês vão fazer? Eu pego e eu tiro o braço. Fala pra eles, vão indo, eu já vou. O que que tá acontecendo aqui? Não sei, ele tava sentado e virou uma salamandra. Eu acho que não foi com a força do ódio, mas talvez possa ter sido. Vamos, gente, tá. A gente já causou mal demais, vamos. Eu dissipo a magia do Mori. Ok. Bora. Vamos todos. Eu vou em seguida. Tá, eu vou, atravesso a porta. Certo. Mais alguém atravessa a porta? Eu não, eu vou esperar um pouco ainda. Murin, Celerin, só tem você lá. Eu tô na forma normal ou eu tô na forma de salamandra? Normal, o Celerin dissipou a magia. Eu vou te falar. Normal agora. Tá, eu vou sair da cena, vou sair ali do negócio. É. Completamente... desacreditado, cabisbaixo, tipo, tá desacredita da própria força dele. Tipo, ele tá completamente mal por tudo. Certo. Se tivesse um atributo autoestima na ficha, ele estaria a zero, é isso? Isso. Basicamente. Basicamente, ele tá no, tipo... Ele tá depressivo, vou botar assim na palavra-chave assim dele. Ele tá em estado de depressivo. O atributo de autoestima é carisma, né? É. Faz sentido. Ele tá depressivo. Faz sentido. Bom. Mas aí, o que vocês fazem? Eu vou... Andar um pouquinho. Vou andar um pouquinho ali até um pouco fora ali do negócio e vou dar uma subiu pra chamar o pessoal. Tá, você dá um assobio. Que pessoal? Não, o pessoal da mesa. A galerinha do plano que tá espalhada. Ah, os seus bichos. Não são bichos. Os meus amiguinhos. Tá, tudo bem. Ok. Você dá um assovio. Isso. Dá um assovio. Você sente que todos eles respondem ao seu chamado. E você percebe cada um deles ali. Eu vou virar pra ele e falar assim. Bem, meus caras, nós temos um enorme problema agora. E eu acho que... Seria melhor, se vocês concordarem, vocês ficarem aqui. Eu acho que não vai ser seguro vocês voltarem pro plano agora. Tá, um bichinho bate a mão na sua perna, olha pra você. Vou dar continuidade. Como é que é? Ah, Quigley! Ele é anãozinho verde, bigodudo. Quigley, Quigley, Quigley! Ai, caralho, eu não entendo Quigley. Ninguém entende. Você não fala comum? Quigley. E aí, ai, teleporta, caralho. Assim. Do seu lado aparece um cavalo negro com chamas púrpuras. Em cima dele, um homúnculo, um cachorro, um esquilo musgo, uma pá de bicho esquisito. E aí? Jerry, o que você quer dizer com isso? Vai nos abandonar aqui? Quero dizer que nunca. Mas eu acho que, por enquanto, para a segurança de vocês, é melhor que vocês fiquem. Quando tudo tiver acabado, eu volto para cá. E se vocês quiserem, a gente prossegue a nossa jornada achando um lugar para todos que vocês possam ficar tranquilos. Se vocês quiserem, em Arton mesmo. Mas, no momento, eu não acho que vai ser uma boa, visto que o nosso plano foi invadido. Esse lugar também foi invadido. Você acha que isso aqui é seguro? Aquela velha maluca não tá nem aí pra gente. Nós iremos com você. Aquela velha maluca... A velha maluca vai... Ai, eu precisava te ensinar a educação. Ela vai tomar conta do que diz respeito a ela. E esse local, teoricamente, diz respeito a ela. Ela nunca vai deixar o nada destruir tudo. Pelo menos ela vai ficar viva junto com o plano dela. E alguém com quem ela queira conversar. Não acho que ela vá deixar tudo isso aqui acabar. Pelo que eu ouvi dela, mas... ela não tá nem aí pra nada. Ah, velho é assim mesmo. Diz as coisas e quer dizer outra. Tá vendo? E você ainda quer dizer querendo ou não? Nem fodendo. Eu vou com você. Todo mundo vai com você. Não é mesmo? Os bichinhos todos eles vão dizendo que sim, que eles querem ir com você até o fim. É, eu sei, mas a gente vai ganhar, então eu vou voltar. Vocês vão continuar comigo, vai ser só um período. A gente não vai perder. Fica tranquilo. Tem certeza? E aí? Tá duvidando de mim? Claro que sim. Ah, e aí? Alguma vez eu já perdi? Já. Ah, preciso perguntar pra alguém mais recente. E aí, eu já perdi pra alguém ou musguinho? Viu? Ele disse que não. Essa porcaria nem fala. Siri, a gente não vai abandonar você. Nós vamos com você. Ai, meu Deus. A menos... Só se você nos obrigar. Senão, iremos com você. Se eu obrigasse vocês, eu não seria diferente das outras pessoas que fizeram o que fizeram com vocês, por ser o que são. Eu jamais vou obrigar vocês, mas... Tudo bem, então. Se vocês preferem, vamos embora. Vamos. O que você faz, Siri? Aí eu penso assim, como é que eu saio daqui mesmo? Com todo mundo pra voltar o plano. A Toph, ela disse pra gente alguma coisa específica de como saiu ou ela só virou e saiu? Ela virou, apareceu uma porta e ela atravessou. Ela disse uma coisa em específico. Vou relembrar aqui de novo. Não, fora a parte da vida insignificante. Voltemos pra Sigil e continuemos nossa pífia, inútil e vazia vida, por favor. Com duas pedrinhas de gelo. Não. Quer saber alguma informação útil de como sair isso? Ela falou isso, teoricamente, virou, ela abriu uma porta e atravessou. A porta tá lá em cima ainda ou não? Fica aberto forever? Tá, tem a porta que a Toph abriu, tá lá ainda. O Griel atravessou por ela, o Celerinha atravessou por ela. O Murin ainda não me falou. Não, eu atravessei o portão. Beleza. Então já foi também, só sobrou você, então. Então, teoricamente, eu vou pela porta mesmo. Vai pela porta? É. Ok. Só espero que funcione. Você é a última a atravessar, então. Já. Quando você atravessa a porta, ela lentamente se fecha atrás de você. Pode falar, Di. O Aldrich e o Único também vem? O Único vai, com certeza. O Único, ele já segue imediatamente. Quando você atravessa a porta, fala, vamos voltar pra Sigma, o Único já vai e já atravessa a porta. E aí, quando assim, ele atravessa a porta, assim, ó, esse atravessar da porta, tá? Se ele pra você passou... Desde que a Toph atravessou a porta até você atravessar, passaram-se alguns minutos, tá? Porém, para vocês que estão do outro lado da porta, Toph, quando você atravessa a porta, imediatamente vem todo mundo, tá? Instantaneamente, não passa nem meio segundo. Você atravessou, pôs os pés ali, você sente que está em sigil, olha para trás, já vem atravessando todo mundo, e aí vocês vêm... Lá dentro, através daquela porta que se abre no meio da rua de Sigil, surge uma porta no meio de uma rua. Vocês veem, o vento ele sopra, leva o restante da areia embora, tá? E ali na torre fica uma figura entalhada ali em baixo relevo. O Neron ele emergindo do chão, espalhando chamas, destruindo tudo. O Mur invocando chamas, ajudando na destruição. E a imagem do Murin é idêntica à imagem do Neron. Ao fundo tem uma nuvem com olhos envolvendo todo o grupo. Tá uma nuvem escura. que é como se fosse o nada envolvendo vocês, e o grupo de vocês inteiro em conflito, brigando uns com os outros, discutindo uns com os outros ali. Sabe aquela cena clássica do D&D, da briga da taverna? Tá todo mundo brigando ali, e aí tem um cara lá no fundo roubando uma joia, uma coisa assim. É mais ou menos aquela imagem, tá? Só que no fundo é o nada, uma nuvem cercando vocês que é o nada, tá? Em segundo plano ali ainda tem o Yuri e o Neron, e ali mais em primeiro plano o restante do grupo, todo mundo brigando ali em desavença. E aí quando vocês chegam em Sigil, a porta se fecha depois que vocês veem essa imagem e vocês estão de volta a Sigil finalmente. Gritaria por todos os lados, desespero por tudo, as pessoas em pânico, correndo pra lá e pra cá, as pessoas em dor, em sofrimento, morrendo, arrancando seus olhos, sendo dilaceradas, sendo picotadas. Tá um verdadeiro caos a cidade. Sigil, que normalmente é coberta por uma nuvem de fumaça gordurenta, meio acinzentada, vocês veem uma nuvem agora em Sigil, sim, cobrindo a cidade. Mas não é mais uma nuvem de gordura, é uma nuvem negra. Uma nuvem negro avermelhada, um vermelho assim bem escuro, cobrindo toda a cidade de Sigil. E aí quando vocês olham para o céu para tentar entender o que está acontecendo, uma chuva começa a se precipitar e um relâmpago escuro cai exatamente aonde vocês estão. Quando a chuva começa a despencar sobre vocês, os seus corpos começam a arder, como se fosse um ácido. Alguma coisa assim corroendo vocês. Caramba. E vocês veem do céu, do alto, daquela nuvem gigantesca, da onde despencam inúmeros raios, destruindo a cidade de Sigil, e se precipita aquela chuva ácida sobre os corpos de vocês. Vocês veem outras, algumas criaturas também chovendo literalmente sobre a cidade e chacinando a população de Sigil. Vocês olham para aquelas criaturas e imediatamente vocês as reconhecem, embora elas estejam modificadas. O vermelho do corpo delas esteja escuro, tão escuro quanto a ausência de luz. Vocês reconhecem e se aterrorizam quando vocês veem os Lefeu, uma área de tormenta que acabou de se formar sobre a cidade de Sigil e está devastando a cidade das portas. Me deem uns minutinhos que eu já volto. Gente, vamos fazer o seguinte. Vocês segura aí, eu procuro a Lisbeth. Todo mundo procura a Lisbeth. Gente, alguém precisa ajudar a cidade? Ou foda-se a cidade? Eu não acho legal. Na teoria tem alguém que já ajuda a cidade. Ô, Toff. Ela vai aparecer. Toff, você consegue localizar onde que a Lisbeth tá? Porque se eu apontar a direção, eu consigo achar ela. E aí, o único sabe onde ela tá. Onde que ela tá, único? Fala! Menino, isso é importante! Ela vai morrer! Mas assim, eu acho que podemos todo mundo, mas eu sou um caçador, eu consigo achar ela se precisar, sabe? Sim, eu só quero ver o que ela. Vamos fazer o seguinte: se a dona Dor não aparecer, vocês seguram, eu vou caçando ela. Se eu achar, eu mando mensagem pra vocês onde ela tá. Eu tenho anel, tem? Tem. O que foi? Eu sei que você gostou de mim, mas você é da cidade também, né? A gente sabe onde a Lisbeth tá, segundo o único, ele sabe onde ela tá. Então, teoricamente, a gente não precisa procurar, a gente só precisa ir lá. A gente vai ignorar que não tem ponto fazendo essa cidade aqui? Não digo ignorar, mas, teoricamente, se a cidade tá assim, imagine onde é que tá onde a Lisbeth estava. Teoricamente, isso é um problema nosso, né? Então vamos seguir. E você acha que você consegue sozinho esbagatar a Lisbeth? Achar ela, pelo menos sim. Aí a gente depois o que faz. Mas a gente vai só ignorar o que tá acontecendo? A gente só vai atrás da Lisbeth? Eu iria atrás dela. Mas e a cidade sendo invadida aqui? Eu não sei como destruir uma área de tormenta no momento ainda. E vocês, alguma ideia, gente? Ou a gente só vai ignorar isso aí? Bom, quem tinha conhecimento sobre isso era a Nisbet e a Camille. Então, se a gente conseguir pegar a Lisbeth, talvez a gente consiga parar isso. Eu acho que é o sensato. Então, tenta ser o mais rápido possível. Vamos teleportar onde ele tá, ela tá. Já que onde que sobe já é. Então, vamos, todo mundo, uma vez, teleportar direto lá. Não podemos perder tempo. Quando você ouvir isso, um beijo, Jeff, no seu coração. Porque deixou gravando, né, gente? Não esqueceu disso. Então esse off foi on. Só que um on dualizado. Olha, vou pôr no ouvinte pra você ver lá o que a fúria faz. Voltei. Olá, menino. Voltei por um breve momento. Tá, bom. Vocês estão numa área de tormenta. Sejam bem-vindos a ela. Que beleza. Vocês estão com 3 níveis de exaustão. E não tá tão errado, não. Não tá tão errado, não. O que você quer dizer que não tá tão errado, não? Eu tinha só 5, lembra? No início. Agora consertou. É, agora consertou. Isso aí. Beleza. Vocês estão no meio dessa área de tormenta aí. Já caiu um relâmpago em cima de vocês, né? Tchau. A regra do relâmpago aqui. Caramba, não tem relâmpago. Cadê o relâmpago? Porra. Achei. Me chamaram de tempestade elétrica. Bom, todos vocês vão jogar um save and throw de destreza. A dificuldade é 35. Opa, Miri, você viu que eu já mandei para você, não, o que você viu na minha mente, né? Todo mundo tem desvantagem, só para lembrar. Mandei pro Jeff também. Tem exaustão aí. É com desvantagem ou soca? É, porque é 3 níveis de exaustão. Só de a gente entrar no bagulho. Já fica... Só. Fica. Pera aí, então. É, no seu caso, você vai jogar um só, né? Se você tinha vantagem. Uhum. Sim. Dade. Tá, a carga do anel, usando a carga do anel. Eu vou gastar aqui, vou rerolar, beleza? Beleza. É o segundo negócio. Ah, não passei. 31. Não passou. Vai tomar dano inteiro. Quer dizer, seguindo suas regras de evasão aí. Eu sei que você tem evasão. Uhum. E aí... Aquele bagulho que a Karen ensinou a gente... Não conta? Não. Então, eu tô querendo saber que tipo de dano que é. É dano... fudido. Então. Ele é considerado dano elétrico. Mas ele ignora a resistência a dano elétrico... Porque ele é um dano elétrico que vem da tormenta. É uma outra criação, uma outra realidade, onde as leis da física não se aplicam como se aplicam no universo de vocês. Além do mais, isso está potencializado pelo nada. E imunidade? Mesma coisa. É uma eletricidade alienígena, aplica, vamos dizer assim. É como se fosse uma anti-eletricidade. Uhum. Sabe matéria, antimatéria? Meio como se fosse isso. Caramba, tô procurando a magia que não tô achando. Convocar tempestade de relâmpago, alguém lembra? De cabeça aí? Call Lightning. Call Lightning. Valeu. Você lembra o dano dela? Não, né? 3d10, mais 1d10 por nível. 3d10, mais 1d10 por nível? Uhum. Então são 9d. Ixi, peraí. Peraí que mudou pra d20. Uhum. Peraí que mudou pra d20, não. Então são... São 3d... D20, D10, não, D10 vira D12, que aí vira 2D8, né? Isso. Isso. Então são 9, são 18D8. 18D8. De dano tormenta aqui, vai. É o que isso é considerado uma magia ou foi uma ação natural? Não, é natural, é da natureza. Natureza, tá. Aberrante, né? 84 pontos de dano da tormenta, elétrico da tormenta. Eu já venho. Vocês vão rolar a iniciativa, então. Tomaram o daninho aí do raiozinho? Foi de boa, né? Sim. Tomamos? Sim. Ok. Sim. Beleza, então. Vocês vão rolar a iniciativa, deixar... então. Quanto que era o dano mesmo? Desculpa. 84. Você não toma nada, Ariel. Você não passou no teste. Eu acho que falei. É, 35 a dificuldade. Ai. Pelo estado como o Retiden, não uso o anel da evasão, viu, Jeff? Eu passei, verdade. Sim, eu ouvi, Lucas. Anel da evasão, ok. Fica assistindo a série, não entra, joga a iniciativa aí. Pelo seguinte, Sigil tá sendo invadida pela tormenta. Só que não é a tormenta normal de Arton que vocês estão acostumadas. O vermelho, o rubro da tormenta, ele tá todo enegrecido. Porque a própria tormenta se corrompeu, foi corrompida pelo vazio. Tá chovendo o tempo todo, chovendo ácido sobre vocês, tá chovendo demônio sobre vocês, tá chovendo relâmpago e tudo mais de ruim que tem da tormenta, e vocês estão afetados por aquele ambiente opressor e alienígena que drena as forças de vocês, mina a vitalidade e faz com que as mentes de vocês sucumbam àquela loucura, àquela insanidade que cerca vocês por todos os lados. Certo? Opa. Ô, Jeff, eu quero fazer um protesto. Proteste. Eu não tenho minionzinho aqui. Não tenho token. Você não tem token? Arrasta a sua ficha de personagem pro mapa. Aí que aparece seu token. Poxa. Não tá indo não. Como que arrasta isso? Arrastando sua ficha. Clica e arrasta. Clica e arrasta. Vai ali na janelinha onde você abriria a ficha. Ah, isso. Tá, consegui. Vamos jogar com normal, porque eu teria vantagem na iniciativa, mas como... O pior é que a Tamiris caiu mesmo. Aí voltou agora. Pô, a exaustão acerta a iniciativa? É um skill check. Ok. Vou jogar normal. Cara, mas eu vou jogar com bonequinho, caralho. 34. É melhor jogar com bonequinho, porque aí já é no cantinho ali. Por que eu tô jogando três vezes? Eu fico com vantagem se eu... Ah, tá, porque eu tenho que desativar no negócio ali. É. Mas pego... Pegaria o menor valor, mas foi dado igual... O meu, eu não sei 15. Que dado que foi ali no campo ali. Foi o 18. Ele contou como... É, daí que tá aparecendo na tela do Murgo. Então foi 18, 15, então. É. Se eu tirar um 18, um 19. Então foi 18. Todo mundo foi? Entrou automático? Não. Murray entrou automático. O meu não. O Toff não entrou. Empatamos, hein, Toff? Eu esqueci de clicar no bonequinho pra jogar. Não tem problema, eu adiciono aqui. Não, é só você pôr a miniatura, jogar de novo e depois digitar 34. Green Toff, falta o Griel. Cadê o Griel? Eu tô aqui. Cadê sua iniciativa? Iniciativa. Ah, iniciativa. Iniciativa. Isso, com desvantagem. Ó, vou jogar de novo. Com desvantagem? De novo. Sim. É, porque um de exaustão vai dar desvantagem. Exaustão. Tá lá, Gé. Peraí, como é que faz isso? Pega não, você consegue editar o Di. Eu não consigo clicar. Dois. No número? É. 29. É com desvantagem, é isso? Sumiu. É. Eu apaguei uma duplicata da Toff aqui. Apesar que tem diferença eu jogar. Não, Jeff, tem diferença eu jogar com desvantagem e jogar um dado só. Não tem diferença? Tem. Então você joga dois dados e pega o pior deles, né? Mas aí eu teria sido como se tivesse jogado com desvantagem. Teoricamente reduz meu teste menos 5. O meu deu dado igual, né? Então se eu for, tanto faz se eu ficar maior ou menor. Não, o seu, né? Senão efetivamente não teria vantagem você jogar com dois dados, não. Aí você tá jogando com vantagem. Essa iniciativa a gente teria que mudar no. Na engrenagem. Né? Ele não pegou a desvantagem, mesmo. Eu coloquei na ficha de desvantagem e não pegou. Eu também coloquei e não pegou. Ele jogou com vantagem. Porque tem que mudar na engrenagem. A gente mudou na engrenagem. É. Não, mas era lever, não sei, é só você pegar o outro dado. Você tirou. Bradão, tem diferença eu jogar com desvantagem do que eu jogar com um dado só. Estatisticamente não, tem diferença. Ah, não, sim. Não, sim. É que você joga com vantagem, Tamir? Eu jogo. Ah, então pra você tem diferença. É que eu achei que você estaria com vantagem quando fosse normal. Tipo o meu. Ah, tá. Não, peraí. Eu vou fechar a ficha e reiniciar ela pra ver se vai normal. Só meu bonequinho. Agora foi. Ai, pra ficar foi mais da hora, foi. Mano. O Murray, ele não tá mais com aquela tipo. Eu só agora. O Murray tá cabisbaixo e ele tá arrastando o machado dele no chão, viu? Ele não tá com o machado nas costas, tá não. Como se o machado tivesse pesado. Volto com arrependido. É mais ou menos assim. Tô arrependido com o seu machado arrastando no chão. Com o seu machado no chão. Oh. Vê se eu consigo colocar aqui. Nossa, para, computador de da pau. Nossa, e o valor da minha iniciativa vai ser o melhor, mano. Porque é o valor que eu queria. Eu vou ficar por último. Opa, alguém jogou alguma coisa. Gente, eu tô muito confuso com a minha iniciativa, desculpa. Porque, pera lá, eu tenho vantagem, aí como tem desvantagem eu jogo normal. Aí eu lembro que eu tinha jogado. Sim. É, na iniciativa eu tinha jogado a super vantagem, eu tinha usado o do Luck. Mesmo. Não adianta, né? Aí você joga com vantagem. É, né? Aí resolve. O Luck, você vai trocar um dado pelo outro. Não. E ainda assim você pegaria o menor, não pegaria? Não, você pode escolher qualquer dado. Você joga mais um, escolhe qualquer dado. Ah, você então jogaria dois dados. você jogaria com vantagem. É, então é só melhor pegar o melhor dado. Pronto, dá certinho. 37 meu resultado. Resolveu. É só pegar aí... o melhor. Ai, meu, vou para o varal, peraí. Tá chovendo? Chovendo aqui. Nossa. Eita, tá chovendo. Oh, tá chovendo. Varal. Tá chovendo e eu disse que essa roupa no varal. Peraí. Tá chovendo aí, mesmo. Eita, aconteceu que deu pau no negócio aqui que mudou tudo. Ele mudou a aba do Golvinter. Daí zerou as iniciativas. Opa, fechada. Conseguiram rolar a iniciativa aí, afinal? Sim. Só que agora sumiu tudo, que você mudou de aba no Lobby. É, eu mudei vocês, só inserir os bonequinhos de novo. Isso aí é uma rua grande, eu vou aumentar ela aqui, porque acho que tá pequeno. Ah, até que não tá tão pequeno assim. Piu, piu, piu. Pronto. Vocês estão num trecho de rua aí, tá? Uma rua larga. Tá larga demais essa rua até pro meu gosto. Que rua? É uma rua branca. Tá larga mesmo, só vejo ela. Calma aí. Seus engraçadinhos. Passou. Pronto, aí sim. Deixa eu jogar aqui com a queda de por 15. Pronto. Não, eu só peguei o valor que eu tinha tirado antes. Eu só rolei pra ter o lugar na tabela. Então, eu também. Aí, beleza. Tá aí, ó. Eu rolei, esse é o contorno da rua. Ao redor de vocês tem prédios aí. Esses prédios, eles são prédios de 3 andares, aquela arquitetura toda confusa, né, da cidade de Sigil. E vocês estão aí nessa rua. Então se posicionem nessa rua. Cai aquele relâmpago ali, em cima de vocês ali, fulminando vocês, as pessoas próximas que estão ali. Nossa, vocês olham ao redor, vocês já veem gente tudo calcinada ali por causa do relâmpago, tá? Caindo assim, profusão sobre vocês, aquela chuva ácida que vai comendo vocês o tempo todo. E aí no começo de cada turno, de cada um de vocês, vocês vão rolar um teste para resistir ao dano desse ácido que cai sobre vocês. E, como se não bastasse, vocês são cercados. Lefeus cercam vocês aí. São Uctrius. Caraca, eu tenho que pegar as roupas no varal, velho. Foi mal. Tranquilo, Di. Estão ouvindo? Estão. Ô, Carpo, você é pra dentro da rua, não pra dentro dos prédios. Esse é o bicho? Esse é o bicho. Fodeu. Hã? Deu ruim. Só que você aqui, ó, tem... Essa porra. O dado não quer ser da frente da tela, véio. Tá bugado. A iniciativa pra mim aqui tá só o Champs e o Serinho só. Arrasta o seu bonequinho pra tela, clica nele, roda de novo e põe o antigo valor que tava, que era o. Acho que é 30. É que ele trocou de aba, aí saiu todos da tabela. Tá. São 6 dessas criaturas aí. 6 Uctrio estão cercando vocês, tá? Cara. 5 do Uctrio, não 6. 6 do Uctrio tá cercando a gente. Eu já domei esse, fica de boa. Já matou um gole. 6, tá aí, ó. Tá, peraí, deixa eu me achar aqui, que o Murn tá aqui pra trás. Ok. Aqui nesse ponto, assim, foi onde vocês saíram, ó. Abriu a porta, vocês atravessaram a porta, vum, fechou-se atrás de vocês. E aí essas criaturas aí cercando vocês. Os Uctrio. Eu vou rolar a iniciativa pra eles agora. Esse é o assunto do Uctrio. Alguma sugestão do que fazer com esses negócios aí? Correr. Pra onde? Onde tá Lisbeth? Onde? Matar seria uma boa. Matar como? Flechinha resolve? O bom e velho é pancadaria. Você sabe o fazer. Ok, ordem de iniciativa montada, bonitinho. Por que tem duas top e dois celerim? Não são especiais. É porque eu acho que você arrastou a tela e pra gente sair o negócio. A gente achou que não tava. O meu aí saiu, a gente colocou, né? De novo. Aí você apagou o que a gente fez e ficou só o que você, que só você vê. Dá nada. Já consertei aqui. Certo, importante a cena é a seguinte, acho que provavelmente só vai dar pra gente fazer uma ou duas rodadas no máximo, mas a cena é a seguinte, começa a vir das ruas ao redor, assim, dos becos próximos, vem essas criaturas e saem dois Uctrios, ó, daqui de baixo, da parte de baixo da rua aqui, assim, ó, saem duas dessas criaturas, uma mulher sai correndo, gritando, desesperada, eles saltam sobre ela, rasgam a mulher ao meio, cada um cata metade da mulher, rasgam a mulher ao meio. Tá? A mulher, os duas metades do corpo dela jazem no chão sem vida, certo? E aí eles param, olham vocês, eles já vão na direção de vocês pra atacar vocês. Vem vindo outros dos outros becos e vocês escutam ao redor na rua aquela gritaria, aquele desespero de todas as pessoas, tá? Da cidade, que estão em pânico por conta disso que tá acontecendo. A Dark Tormenta está invadindo o Sigil. Ao longe, muito, muito ao longe, assim, no alto, onde tem a nuvem que se forma e da onde despenca toda essa desgraça aí, né? Vocês veem a Dama da Dor indo até lá e ela com os chicotes dela chicoteando as criaturas que vão despencando e indo em direção até a nuvem lá pra tentar impedir a ruína da cidade. Griel, o que você faz? Alguma sugestão, gente? Bater mesmo? Só você? Eu não faço ideia ainda do que isso é fraco ou não. A gente tem que levar em consideração que a Tormenta, a gente sabe que a Tormenta é uma coisa difícil de lidar. E agora, com o poder do vazio, né, potencializou todas essas... Esses... Ok, eu vou voar pro alto mais pra essa posição aqui. Tô ouvindo, pode ir. Virar aqui. E vou tirar esses dois caras. Eu quero, Jeff, imbuir algum poder elemental das runas nas minhas flechas. Como é que faz? Só dizer que poder elemental que você vai utilizar, se você vai rolar teste de runa ou não, ou se vai ficar dentro do teu poder. Vento, vai ser vento. A flecha vai acumulando vento, quando chegar lá vai explodir o vento em todas as direções. Certo. Destruindo, dando dano no bicho. Como é que faz pra fazer isso? É criação, jogo de vento? Você vai jogar ataque, eu quero saber se você vai utilizar o poder que tá dentro do seu domínio ou acima dele. Se você for utilizar acima do grau de perícia que você tem na Runa do Vento, você vai rolar teste de Runa do Vento. Senão você me diz quantos pontos você tá usando aqui, aí, e olha na tabela pra ver o dano extra que vai causar. Pera aí que eu tô olhando aqui o pergaminho, se eu lugar certo. São muitos, muitos arquivos que tem aqui, meu Deus do céu. Achei. Eu tenho nível 20 do ar. Até nível 21 você não precisa rolar teste. Mas nível 20 dá alguma coisa de adicional, vamos ver. Até nível 21 você escolhe qual ponto você quer usar e olha aí na tabela para ver os efeitos. E você faz o teste de resistência com vantagem para resistir à exaustão. É, 1 de 10 mais 4. D10 mais 4. Você vai usar o 20. Isso. Ok. Vai dar um D10 mais 4 extra de dano. Todo dano que vai causar vai ser um dano baseado em runas elementais, runas mestras. E você joga um saving throw de constituição, dificuldade 20 agora, pra não tomar outra exaustão. Só como tá dentro do seu domínio, você joga com vantagem. Como você tá com 3 níveis de exaustão, joga com desvantagem. Então, você adiciona a runa do controle. É, quanto que adiciona? Eu tenho 30. É o seu nível controle. Dela. Não, qual é o nível dela? 30. Não, peraí, de controle? Peraí, deixa eu abrir aqui pra ver. 13. Você adiciona 13 no teste, é. Tá, então, normal, condição, mais 13 de F. 28. É, você passa automático, porque você tem mais 11 de bônus, e mesmo com desvantagem, você passa automático. Ok, passou, não tomou exaustão, mete o ataque na criatura e vamos ver se você atinge e se causa o dano nela. É, vamos lá. Eu tô com... Nossa, peraí, deixa eu pensar. Eu tenho, Jeff, super vantagem. Então, como teria vantagem no ataque, porque aqui no turno agiu ainda, teria 3 ataques. Mas como tem desvantagem, ataque normal, certo? Certo. Tá, nossa, beleza. Então vamos lá, ataque normal. É, vou atacar essa criatura aqui que tá. Aqui, ó. Vamos ver como é que eu faço pra fazer o ataque normal. Vai lá na ficha, na arma e clica nela. Beleza, eu acho que é isso aqui. Acertei, Jeff? Deixa eu ver quanto deu o total. 42. Acertou. Então agora o dano e ainda tem que jogar mais um de 10 mais 4. Isso. Voa pro outro, dispara a flecha no meio do peito da criatura. Ela vai envolta naquele turbilhão de ar, né, como se fosse uma broca de vento que perfura o peito da criatura. E vou dar outro ataque nela, Jeff. Mesma coisa. O dano é esse aí, 44. Mais 5, 49. Ok. Mais o 3 elétrico, né? Mas o que? Isso, mais 3 elétrico. Pô, isso foi bom. E como bonus action, Jeff, eu vou me esconder. Eu vou aproveitar a chuva, toda a confusão pra me ocultar. Tá. Pera aí. Como é que é? Vai gastar bônus action pra se esconder. Oi? Vai gastar bônus action pra se esconder. Isso. Joga furtividade. Certo. Furtividade 43. É isso que eu vou ter que gastar pra enxergar você. Isso aí. Beleza. Se oculta, o Grel dispara aquela flecha. Ela atinge em cheio o peito da criatura. Só que a flecha perfura o corpo dele. Assim, sem causar uma grande quantidade de dano. abre um buraco ali, só que a flecha ela se parte com a carapaça espessa dessa criatura, cai no chão. E a criatura ela fica olhando e procurando o Griel e querendo achar onde que o Griel tá. E começa a se virar na sua direção, Griel, como se ela estivesse vendo você. Depois do Griel, o Celerim, o que você faz? Tá, com a minha ação bônus, eu vou começar a me transformar em dragão. Vou andar pra cá. Certo. Pra cá, na verdade. E na ação normal, vou meter o sopro aqui, ó, abaforado aqui nesses dois caras aqui em cima. Nos dois aqui, fazer uma linha. Beleza. Isso. Vou jogar aqui. Já faz o save de destreza. E vou jogar o dano. Save de destreza, vamos lá. Vou jogar onde? Pô? Nessa linha reta, partindo do meu personagem. Pra frente dos dois, né, no caso. Isso. Ah, tá. Fica esse cone. Aí vai ter que fazer save também. Não, não. Não, não tem como pegar mais que dois aqui num cone. Bem difícil. Cadê? Ok. Tá aí o dano e a dificuldade. Você quer que eu jogue? Pode escolher. Você que sabe. Só faz dois, um pra cada. Um pra cada, beleza. É. Save de destreza, né? É. Destreza eu tenho mais 17. Teste 1. Teste 2. 30 no primeiro. Pro primeiro. 30 pro segundo, né? Que tá lá atrás. 22 pro primeiro que tá queima-roupa com você ali. É 34 a dificuldade. Nenhum dos dois passa, dando dano cheio. Que é um dano 104. De 104. 104. Nosso computador tá super lento. E é só isso daí, o meu turno. Ok. Stoff! Você. Você dispara aquele relâmpago, né? Atinge os dois ali, eles parecem não sentir quase nada do dano que você causa. Fere muito pouco eles. Vai, Toque. Quando eu tive contato com a Tormenta, eu aprendi o idioma deles. Pode se considerar ou não? Não, eles falaram em comum com você. Na verdade, o bichinho lá, quando a gente teve o primeiro contato lá em Lenoren, o que tava preso lá que eu ajudei, ele falava comigo através do estalo, que era a linguagem dele, não era? Bom, você tem o idioma do Sol e da Lua também, pode considerar assim. Mas aí no caso, eu quero tentar falar como se fosse um bicho da Tormenta, com os estalos e tudo mais. Uhum. Falar pra ele, por que você está nos atacando? Nos reconhece como aliado? E eu vou me afastando pra trás aqui, ó. Vou recuando pra junto do grupo. Ok. Chegando ali, eu quero jogar nele uma... Uma Firebolt. Certo. Deixa eu ver se vai. Eu cliquei, mas eu não sei se foi. Foi sim. Oh, ainda foi um crítico. Foi? Ainda foi um crítico. Aham. Nesse caso eu pego uma cartinha? Sim. É critical. Pertinho vai salvar vocês aí. Cara. Mano, pra mim apareceu um 13 aqui, velho. Caramba. Tá 20 aqui, mas olhar o dado, tá 13. Ai. O 13 é o dado do Jeff. Sabe? Olha o dano triplicado ao invés de dobrado com este ataque. Ah, tá. Por um ataque, eu adicionei mais 10. Pô, deve ser porque eu não limpei o dado do Jeff. Roda dá. Mais 6 D10 aí. Se você quiser. Automático. No caso, ele tá no triplicado, mano. Beleza. Ó. Eu causei o dano aqui, ó. Causa o dano triplicado ao invés de dobrado. Ou seja, eu joguei um dano e dei 70 de dano. Eu triplico isso, certo? Não, o dano do seu que entrei foi 30. Com crítico, adicionou 40, porque rola de novo. Com essa carta, você rola mais uma vez o dano. Mais 6 de 10. Isso. Ok. Então, peraí. Tem D10 ou tem D12? D10, né? É pra ser D12, né? É D12. Não mudou ainda na ficha. Mudei, então vou rolar D10, D12. Deixa eu jogar a cartinha fora. Já joguei a cartinha. Ô Jeff, além sobre o meu ataque, só pra lembrar, eu não sei como funciona a ficha deles, mas eu ignoro resistências em eletricidade. Sério? Certo. Ó, já. Joguei. Então deu 111 de dano. Nesse aqui, ó, já que eu vou clicar. Eu falei aquilo que me afastei dele pra ir junto ao grupo e mandei um cantrip. Qual que foi, Toff, que você acertou aí? Esse aqui, ó. Foi pra ele que eu falei e foi nele que eu atirei. Ah, tá. Beleza. Então deu 30 mais 40, 70, 111, né? Aham. Uhum. De dano de fogo normal, tá? Fire Bolt que mandou. Dano de fogo. Tá. Certo. Toff, você fala isso pra ele. Ele olha pra você. Ele só fala: não é Lefeu. E aí, puff, explode aquele raio de fogo no peito dele. Ele nem cambaleia pra trás. Vai lá, Ariel. Abraço. Ele nem. Ele sequer cambaleia pra trás. Você dispara o raio de fogo nele. E aí ele vira na sua direção e vai correr pra te pegar, pra te atacar. E aí, acabou sua ação? Acabou. Causou algum dano? Causou. Mas assim, pouco. Beleza. Dano. Ok. Pouco dano. Eles têm resistência. Sim. Eles se mostram resistentes a tudo isso que vocês estão fazendo contra eles. Quem teve melhor efetividade nos ataques foi o Celerim. E o Griel, em segundo lugar, que ele deu mais de um ataque nele. Certo, vez deles. Esse aqui vai atacar o Celerim. Esse aqui vai atacar a Ciere. Esse aqui vai atacar o Murin. Esse aqui vai atacar a Toff. Esse aqui vai atacar a Toff. Esse aqui vai atacar o Murin. Beleza? Bom, era pra eu ter feito no início do combate. Vamos fazer agora, vai. Todos vocês vão jogar um save intro de sabedoria. Dificuldade 32. Não, o Murin falha automático. Por que eu tô tendo com vantagem? Não, foi não, foi do Geek, foi. Desvantagem. Agora eu não sei se foi um dado ou se foram dois. O seu foi um só. Foi um só? Eu vou abdicar de jogar o dado, Jeff, por causa das minhas condições que eu relatei pra você. Sim, é como se eu tivesse atordoado. Como é que eu tenho que jogar? É com desvantagem, okay. Jeff, né? Ponto heróico e de inspiração pra você, Murray. Hein? É com desvantagem esse teste, não é? E isso? Tá, peraí que o meu tá indo no normal. Da área da tormenta. Caralho. Não sei por que caralho você tá indo pro normal. Aí, agora foi. Pronto, deu 30. Ok, dificuldade 32, falhou. Tá atordoado, ele não vai reagir a nada nesse combate, ele só vai apanhar. Certo. Aí vai apanhar bastante, hein? Ué. Até... alguém fazer falhou, alguma coisa e faça ele se ligar. Se ele passou. Entrar em si. Celerim. Ai, Celerim 13, crítico, né? Falhou também. Ah, tem que pegar a cartinha, né? É, pega a cartinha aí. Cartinha é bom, cartinha é bom. Não é nada que afete esse saving throw. Ok, beleza. Certo. Bom, o que acontece é o seguinte, vocês ficam... Ah, o Celerim tirou uma falha crítica, vou foder o Celerim de vez, então. Vocês ficam... Aquelas criaturas insanas, quando vocês olham pra elas, os corpos delas parecem serem feitos de ângulos impossíveis de existirem. E a mente de vocês, ela tem que se torcer para conseguir aceitar a existência dessas criaturas tal qual elas são. Quando isso acontece, os seus cérebros eles ficam completamente atordoados. Toph, Murin, vocês ficam como se fosse a condição atordoado realmente, tá? Ou seja, vocês ficam incapacitados, não podem se mover ou falar, e falam apenas balbuciando coisas meio sem sentido. Vocês vão falhar automaticamente em saving throws e destreza de força. E todos os ataques que eu fizer contra vocês são feitos com vantagem. Certo? O Celerim, além disso, ele tá confuso. Celerim, você vai estar como se fosse sob o efeito da magia confusão. Tá. Então, tá. Eu só estou confuso. O resto eu tudo ignoro, porque eu sou imune a atordoamento. Mas não é bem atordoamento, né? É insanidade. Então não é imune, não. É que isso aí no atordoamento, no caso, deles, é um choque mental, né, cara? Não é um bagulho físico. Exato, exato, é mental. Como você tem essa imunidade, Celerim, faz o seguinte. Troca seu teste e, ao invés de você rolar com desvantagem, rola com vantagem. Quer só inverter os dados ou quer que eu role de novo? Você que escolhe. Na verdade, você vai jogar... Você vai, tem a desvantagem para o atormento. Você vai jogar um teste normal, né? Você que escolhe. Se quiser pegar o melhor que, da primeira rolagem ou rerolar, decide aí. O que você preferir. Para dar uma vantagenzinha, pelo menos, para você. Acho que eu preferia você rerolar, porque você tem chance de tirar um crítico. Não, eu vou rerolar porque... Só pra deixar na estatística. Beleza. Essa eu só passo com 20. Ah, só com 20. Aí vai, tira um 20. Puta, quase saiu um de novo. Nossa, mano, quase ouvi um, velho. Tá, eu ouvi um, velho. Jogar a carta fora. É, jogar a carta fora. Beleza, então a condição ela se mantém, é uma condição mental, não é uma condição física. Tá? Isso perdura até o início do turno de cada um de vocês. Início do turno vocês rerolam o teste. Passou, volta ao normal. No caso do Celerim, no caso do Celerim normal. Não tem mais a confusão. Não tem a falha crítica. Cancelamos ela. Senão ia ficar com confusão e aí cancelaria o atordoamento e iria pra rolagem de confusão, né? Beleza. Criaturas atacando vocês com vantagem. Minhas rolagens. Amor, contra mim então você joga normal, tá? Joga normal, né? Tem desvantagem pra me atacar. Apesar que eu passei, né? Então você joga com desvantagem. Por que que eu jogo com desvantagem? Porque quando você tá sob efeito da magia sexto sentido, todo mundo que vai atacar você é com desvantagem. E na top você bate normal por causa da magia dela. Do manto lá. Normal e com a porcentagem. No caso. Esse aí é o primeiro ataque? É com vantagem. Então eu tô jogando aqui dois ataques pra você em cada um deles. Tá, o primeiro deu 48, o segundo deu 53. E agora eu vou fazer o ataque do cara que tá abaixo de você. Algum ataque te acerta? Nos dois primeiros não. Nos dois últimos acerta os dois. Não, é, acerta os dois. Quanto que é a sua CA? 50. 50? Tá, então acertei um. Acertei dois, acertei três ataques em você. Beleza. Primeiro ataque que tá certo. Mas não joga com vantagem, Jeff? Eu fiz, por isso que eu joguei duas vezes pra cada ataque. Tem seis? Tem oito testes aí. Oito rolagens aí. Depois eu preciso refazer essa macro aí pra jogar com vantagem. Da hora, tomar. É, tem um que tá o 38, 49. Na verdade, o 49 e 53 tá separado, então achei que era. Não, todos estão separados, na verdade. Bom. Então, vamos lá. Você acha que dá pra você levar as coisas aqui? Primeiro ataque. Bom, toma um ataque que vai machucar pra um caralho. Tem que tentar também. O segundo. 3 de 3 eu tô com bucana já. E o terceiro. Já tem o Dorio. Tem o quê? Já tem o Dorio aqui. 9. Então. Esses são os danos que você toma. Isso aí? É um fio que tá na mochila própria pra você precisar carregar o celular, você pode pôr dentro aí. Ah, tá. Entendeu? 126 de dano. Tá, agora eu vou jogar na Toff aqui também. O meu é normal, eu tenho que jogar porcentagem antes pra ver se não acerta. Tá, vou jogar uma porcentagem então pro primeiro. 50% aqui. Ou pra cima se não acerta. É sim. Tá. Ok, tem 50% de chance de falha, beleza. Jogando pro primeiro deles. Acertou, não consegue te atingir. Aí o segundo não precisa jogar, é isso? É. Então, aqui, ó. Tá. Então é isso, beleza. Vou fazer uma rolagem aqui mais rápida. O que foi, amor? São dois ataques cada um. Não, não meteu aí. 8d20. Não tá sendo seu áudio, não. Ah, tá. Peraí, saiu a dano em mim. Quanto que é a sua CA, Toff? Peraí, saiu a dano em mim, que eu daqui. É 40. 40? Caralho, é dano dos bichos é D20, velho. Bate não. Peraí. Eu tenho mais 37, então eu preciso de 3 no dado pra te acertar. Então acerto todos os ataques em você. Ah, isso daí são todos os ataques, então. Então você vai tomar 4 ataques deles. Ah, beleza. Nossa, achei cara dano, falei, cara. Esses ataques aí que você jogou são com vantagem? Sim. É porque em mim aí você joga com normal. Ah, tudo bem. Mas acertou de qualquer forma, tá? Acerta de qualquer forma. Aham. Uhum. Ai, cara, vai doer pra força. Acho que não, em mim já doeu, filho. Vou rolar tudo uma vez aqui. É, doeu pra cacete. Esse é o dano total dos 4 ataques que você toma, tá? 117 de dano. 177. Eles vão até vocês e aí eles têm umas pinças. Depois eu vou mandar pra vocês. Hoje, infelizmente, eu acabei não conseguindo botar as imagenzinhas aqui, tá? Depois eu vou mandar pra vocês a imagem da criatura. Aliás, eu posso até mostrar aqui no livro. Ele ataca vocês, ele tem uma pinça, como se fosse uma pinça de um caranguejo. Eles atacam vocês com essas pinças e ele tem uma garra menor pra cortar vocês também. Esse bicho aqui, ó. Dá pra enxergar aí? Dá. Dá. Dá sim. É esse bicho aqui, ó. Tá vendo? Ele tem uma pinça gigante aqui de caranguejo e uma mão aqui com 4 dedos com umas garras afiadas. É com isso que eles atacam vocês. E aí é um nascere e um no celerinho. No celerinho é com vantagem também, né? 8d20. Qual que é a sua CA, Celerinho? 53. 53. Deu tempo do pessoal se transformar em dragão, né? 37 menos deu, 53. Eu me transformo com uma ação bônus. Eu preciso tirar 16. Então, primeiro ataque eu errei, segundo ataque eu errei, terceiro ataque eu errei, só o quarto ataque eu acertei. Então, dano. Eu acho que não vai cair, Toff. Eu tenho quase que eu tenho certeza, velho. Tem 25 de vida. Esse dano você toma aí, Celerinho. Do último ataque dele que ele consegue atingir você. É dano do quê? Cortante mágico. Mas comum? Cortante comum sem nada da tormenta, do nada do vazio? Não. Dano cortante mágico. Ah, então eu reduzo pela metade. Se fosse físico normal, eu não tomava esse dano, mas como é mágico... É mágico. É, aí você tá com a armadura do cara, né? Se ele dano mágico não te atinge, não te afeta. Oi? Se ele dano mágico não te afeta. Não. Eu vou, como reaction, eu vou transformar. Transformar? Como transformar? Eu vou virar elemental como reaction. Ah, ela tava na forma humana. Então dano mágico não te acerta, ou só o dano de magia. Ih, cara, eu vou ter que ler o elemental agora. Ao contrário, dano físico não acertar, ela só dano mágico, porque se ela vai ser um elemental de magia. Vê a resistência que ele tem. Vê e me fala. E aí, porque a porrada tá comendo. Ó. Só tem 6-2, velho. Que eu já tô, mas tá tordadinho. Tá, eu já tô desferindo 2 ataques contra você aqui. Aí você me fala se atinge ou não. Tá escrito assim, ó. The Magic Elemental is immune to all magic. É all magic. Mas eu acho que deve ser magia. Todas as magias. Toda magia. Mas eu sou imune a dano mágico, cortante, perfurante, essas paradas. Ah, dano mágico, cortante, perfurante. Tá, então ele ataca você e não te causa dano. Tá. Mas eu atingi. Então todos eles gastam bônus action. Atingiu? Atingi. Eu acho, 55 te acerta? Você jogou com desvantagem? Ah, tá. Isso não é normal. Tá, então não. 50 te acerta. O meu é com desvantagem contra eu. 50 te acerta? 50 acerta. É. 48 te acerta? A minha CA é 36. Toma no meu ânus, viu? Então eu tô jogando... gastando bônus action de cada um deles. Vou fazer uma rolagem só pra todos vocês aqui. Tá. Fazendo um drama do caralho e 36 de CA. Só com bônus acho que eles acertam, né, Carp? Tá. Mas eu acho que tem que jogar vocês, porque... ó, toma porque 12 pode ser às vezes que o cara tire um 1, entendeu? Aí erra automático. Cada um de vocês toma 12 pontos de dano obliterante. Eles gastam a... como eles atingem vocês, eles concentram a essência do nada nas garras, nas pinças deles, e canalizam elas, essa essência nos corpos de vocês, e causam dano obliterante em vocês aí. Certo? 12 em cada um de vocês, menos no Murray na Toph, que eles tomam 24, que são... Porque são dois caras atingindo. Menos 12 aqui que eu já tinha colocado menos 12. São não, dois caras acertando. Né, 24. Eu caí porque eu só contabilizei eu tô com um de vida. Lembre-se que dano obliterante não recupera com cura, só com regeneração, desejo ou intervenção divina. Ou seja, reduz os pontos de vida máximos de vocês também. Todo mundo que tomou dano obliterante, save and throw de constituição CD32. Ah, eu não passo mais nem com a Rosa Brava. Ou vocês vão ficar atingidos pelo frio cósmico, vão ficar letárgicos durante um turno. Ele entrou. Quem tá atordoado também? Constituição, também. A Constituição, então vocês não têm falha automática. Vou passar. Tudo com desvantagem, né, que a gente faz, né? Sim, tudo com desvantagem. Eu falei. Nossa, boa, Celerinho. Gasta tudo zoom hoje, meu. Qual que é a... Qual que é a dificuldade? 32. Uf, passei por um. Passou, hein? Não adiantou nada, porque você não tá agindo, né? É. Saca outra carta. Saca outra carta, Celerinho. Você sacou a de coisa, não sei. Ele sacou essa arma, não sei o que. Ele tem que sacar de falha. Bom, Celerinho e Toph, até o final do turno de vocês, vocês ficam letárgicos. O frio cósmico da inexistência envolve seus corpos, deixa vocês super lentos. O deslocamento de vocês se torna zero. As jogadas de ataque feitas contra vocês são com vantagem. E vocês têm desvantagem no saving throws de destreza. Não, eu já tenho mesmo, todos. Vai acumulando. Já tinha esse próprio, fica zero. Caralho, desvantagem, daqui a pouco eu não jogo mais dado. O Celerinho não atinge nada aí. Beleza. Eu tô mesmo maluco. Isso foi a vez deles. Chega, né? Agora, depois deles, é a vez da Ciene. Ok. Vamos ver o quanto de dano esses caras tomam. Quase nada. Bom, deixa eu ver. Fire. Só avisar uma coisa pra vocês, tá? Os que foram atingidos, os corpos deles se regeneram. Tá legal! Então vamos lá, eu vou usar... a runa de luz pra dar dano neles. Só que eu vou trocar o dano pra obliterante. Quero ver se vai afetar. Vai virar a runa da luz negra. Vai virar uma luz negra. Uma runa de luz, Siri? Isso. Tá. Vamos lá, hein. Tá bom ainda ali. Na luz negra. Por uma balada. 31. Como é que eu consigo lá? Peraí que eu tô pegando o negócio das runas aqui. O que você quer? Já acho que já vai pra camiseta já, né? Poeira do caralho. Então, o que é o quê? Vai dar pouquinho, vai dar 10d8 de dano. Hum? Um pouquinho? Eu acho que vai ser pouco perto do que os caras têm. Não, tô jogando, tá vendo? Entendi. Ah, isso aqui é pro jogo, não é? Como? Então deu isso aí, ó, 49. Não afeta pode eles. Não afeta eles? Não afeta eles. Joga arcanismo pra entender. Ok, arcano. Caralho, tô procurando arcano agora errado. Boa. Qual que é o contrário da luz? Escuridão. Escuridão. Escuridão, trevas. Quando você usa a runa da luz para causar dano radiante, e aí você inverte ela para causar o dano inverso, você tá causando, na verdade, dano necrótico. Não obliterante. Não, eu quero dar dano obliterante nos caras. Eu tenho a opção de trocar o tipo de dano só. Certo, mas a runa da luz não faz isso. Não, eu faço isso. Ah, você faz. Isso, eu faço isso. Ah, tá, você tá usando a habilidade sua. Isso, eu faço, não a runa. Ok, agora entendi. Então, beleza. Então, causa dano obliterante sim, só que... termina de fechar os ferimentos dele. Você curou ele, Siri. É isso que eu quero saber. Eu quero saber como que influencia. Dano obliterante cura eles. Tá. Não, na verdade não. Causa dano sim. Causa dano sim, desculpa. Eles são lefogo modificado só. Aí você me fudeu, hein? Era a intenção. Não, aí sim. Você causa um dano devastador nele, Cira. Causa um pouco de dano. Causa um dano devastador neles. Causa o dobro de dano, exatamente. Partes do corpo dele vão desaparecendo, sendo absorvidas pelo vazio, voltando à origem, voltando ao nada. Aí, legal de tudo, só ela pode causar dano neles, mas não. Não, a Toph pode, e segundo que nós temos informação aí, ó, os itens do vazio também podem. Então o cajado aí, ó, de magia 100 vai ficar uma delícia contra esses caras. Tá, se eles têm mais ações? Não, vou só falar pro pessoal. Pessoal, dano obliterante parece que afeta bastante eles. Quem puder usar, já ajuda. Ok. Quem fez isso? Fui eu. Adivinha quem que é o retardado que faz isso. Quem? Se você adivinhar quem que são os dois pontos. Quem que fez, caramba? Fui eu. Dois pontos, caralho. Dois então ganha inspiração. Me deu inspiração pra Sierra também pela tentativa aí do obliterante. Tá, agora eu vou querer que um de vocês role um dado pra foder o restante do grupo. Eu rolo, eu sou bom a fazer isso. Puta merda. Né? Joga um D100. A Denise falando, o que foi isso? Como se não soubesse, né? O Joseph Klimber. D10. 42. 42. O tempo começa a esquentar. Porra. Esquentando. Fui, ó. Ok. Tá, a chuva ácida cessa e aí começa a despencar, começa a subir um mormaço assim do chão, daquela chuva ácida que caiu sobre vocês. Começa a subir aquele mormaço quente, vai ficando insuportavelmente quente ali. Peraí, isso aqui é Sirius Planeta em Fúria? Tá uma temperatura de uns 50 graus aí. E surpreendentemente essa temperatura, esse calor, esse abafamento que tá, ele afeta tanto você, Murray, quanto você, Sierra. Bem, Jeff, isso aqui é Sirius Planeta em Fúria? É. Vocês tomam isso aí de dano, sem resistência, e vão jogar um save throw de constituição CD15. Se falhar, mais um nível de exaustão. Todo mundo? Morto faz teste? Faz. Como assim morto? A Toph tá caída? Eu tô com 1 de vida, tomei 5, caí. Eu achei que você tava falando de mim. Joga, vai. Vai exaurindo o corpo cada vez mais. Se chegar nos 5 de exaustão, você morre também. Exato. Eu tenho que jogar save de constituição, né? Constituição, é isso. Tá, deixa eu botar aqui menos 5. Qual que é a dificuldade? 15. 15. Ah, espalhar aqui é saco, hein? Não, passei. Boa. Ok, muito bem. Vocês passaram. Ninguém ganha pontinho de exaustão por enquanto. Então é o calor que tá inteirando aí. Murray, você? Tá, Jeff, Murray não consegue reagir a nada. Ok, Murray não reage. Vamos para o próximo. São 6h52. A gente vai trocar de cena. Porque agora é a vez da Lisbeth. Lisbeth, você desperta. Você desperta naquele lugar estranho. Que é como se você estivesse dentro de um esquife, dentro de um caixão. Do qual sai assim. Litros e litros assim. Sai um metro cúbico do lado de dentro. Daquela gosma negra que cai no chão, vai escorrendo assim pelo chão. E aí começa a se desintegrar, se transformar numa poeira e a poeira desaparece. Tá? No seu corpo tem inúmeros tentáculos. São filetes daquela gosma preta que estão conectando o seu corpo àquele sarcófago dentro do qual você estava. Esses fios também eles vão se desprendendo do seu corpo, se desintegrando, se transformando naquela poeira que desaparece por completo. Imediatamente quando você vê isso acontecendo, você se lembra daquela cena. Quando você combateu a tormenta dentro da sua mente e ela, a Dark Lisbeth te derrotou. E aí quando você despertou, a Dark Lisbeth se afastou de... Se desprendeu de você e se afastou. Aqueles tentáculos pegajosos grudados em você foram se afinando, até você não mais enxergá-los e até a Dark Lisbeth ir em direção àquela luz ofuscante que estava no horizonte do local que você estava, do interior da sua mente. Tá? Foi nesse momento em que a Dark Lisbeth, ou seja, o nada, a essência do nada, mimetizada, metamorfoseada numa cópia da Lisbeth, foi até a luz da consciência e começou a interagir com o grupo, ainda conectada com você, para ter acesso a todas as suas memórias, a todas as suas lembranças, e para que ninguém desconfiasse de nada, para que ninguém suspeitasse de que não era você de verdade. Era você, mas ao mesmo tempo não era. Ao mesmo tempo que era o nada ali, você também viveu todas aquelas experiências, fez o treinamento com o restante do grupo, e o nada também teve acesso a isso. Conforme você vai saindo dali de dentro, você tá com todo o seu equipamento dentro, vestido no seu corpo, tá? Você vê sua espada, a sua cintura, e aí você sente uma dor assim lancinante no peito, você olha, o peito da sua armadura ele tá arrombado ali. E a impressão que você tem, ele tem um golpe assim de uma perfuração que é típica de um golpe de espada muito poderoso que tivesse perfurado ali, empalado você. E aí você lembra da luta mental que você teve, na qual para não sucumbir, não ser dominada pela tormenta que cedia, que se corrompia ao nada, você própria tirou sua vida dentro da sua mente. E você percebe que você não fez isso só mentalmente, você fez isso na prática, fisicamente. Então você vê que tem uma cicatriz assim gigante no seu corpo, no seu peito. E aí você escuta um ruído à sua frente, você está num corredor longo, um corredor de 3 metros de largura, cheio assim de bancadas, como se fosse um laboratório, tem tesouras, tem furadeiras de mão, tem facas, serrotes ali espalhados por tudo quanto é lado, pedaços de pessoas esparramados por todos os cantos ali, porções daquela gosma negra do nada espalhadas ali, só que inertes também. Aí você escuta um ruído à sua frente, e aí você olha lá na frente do corredor, você vê passando correndo, tá? Atravessando o corredor, uma bifurcação do corredor, atravessa correndo, e aí subitamente para e volta. Uma criatura insetoide, com uma pinça gigantesca, como se fosse de um caranguejo, tá? De um escorpião, e uma garra no que seria o outro membro. Para e vem correndo na sua direção. E aí uma segunda criatura corre na sua direção também para atacar você. Você vê dois Uktrios dois Lefeu, da mais baixa casta, dos mais frágeis, dos mais fracos. Eles correm na sua direção, porém eles estão corrompidos pelo nada. O rubor, a vermelhidão característica deles, está diferente, está enegrecida, porque eles foram corrompidos pelo nada. Eles correm na sua direção, esses dois Lefeu, prontos para te atacar de garras, assim, ameaçadoras, voltadas na sua direção. Quando eles vão na sua direção, você escuta uma voz em sua mente. Vamos, Lisbeth, saque-me. Vamos matá-los todos. Vamos, Lisbeth, impunhe-me e vamos derrotá-los. Você escuta essa voz na sua mente e você sabe que essa voz vem da sua espada. O que você faz? Bom, inicialmente eu penso em destruir a matéria. Eu não penso em destruir, de certa forma, a mancha negra, já que para obter a destruição disso a gente nunca conseguiu. Mas eu quero destruir o ser, o inseto, e eu impunho a minha espada. Certo. Primeiro de tudo, jogue sua iniciativa. Deixa eu abrir aqui minha ficha. Abra sua ficha. E, às vezes eu abro, mas eu abro um monte de coisa que eu fico lendo aqui também. Peraí. Eu fico lendo o negócio das runas ao mesmo tempo, sabe? Aí fica um monte de negocinho aqui aberto. Só que aí na hora que eu vou abrir, demora pra carregar. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou rolar a iniciativa pra esses caras que estão com você aí. Eu vou fechar e vou abrir de novo. Peraí. Tá travando. É minha vida. Tá loucão, Dado? Estão jogando minha iniciativa. Tá, melhor o último. Vai, 22, iniciativa deles. Minha ficha não tá carregando, você acredita? Ela abriu, mas tipo assim, foi toda branca. Espera aí que eu vou reiniciar o programa aqui. Tava aberto até agora. Você quer que eu role pra você aqui? Então. Pode ser, por favor. Zé, eu rolo daqui quando você reinicia. Tá. Iniciativa. A Lisbeth tem mais 8. Normal, vai. Porra, foi bom, hein? Boa, hein? Sorte sua que fui eu que rolei. Até o seu dado digital é roubado. E aí? Tá certo isso aí, não? Vou fechar aqui, eu vou abrir de novo. Deixa eu atualizar. Por que ele não adicionou a Lisbeth? Tá travando mesmo. Você vai agir antes deles. Eu gostaria de dar Divine Smite e fazer o ataque total da minha espada. Ah, você vai atacar com a espada. Quer jogar pra mim? Pode jogar. Você tá. Com... abrir isso aqui. Você não tá vendo o Roll20 aí, né? Então, ele tá carregando, mas tá horrível. Ele tá travando. Entendi. Na hora que eu abro a ficha, ele trava. Vamos ver se na hora que você abrir vai aparecer aí uma coisa pra você. Vê se vai aguentar. Certo. Você mandou minha espada aqui, né? É. Veja, sua espada tá aí na tela pra você ver. Certo. Conseguiu aí? Vi. Show. Eu gostaria de fazer o ataque da Vorpal. Você faz o ataque, você dá 20 a Vorpal. É isso que eu tô vendo aqui. Quando você saca a sua espada, Lisbeth, ela é como se ela quase teleportasse na sua mão. Tá? Ela emite um brilho. Um brilho avermelhado constante. Tá? E conforme você movimenta a sua espada, é como se ela fizesse um barulho característico cortando o ar. É como se você tivesse um sabre de Lucife na mão. Sua espada faz João. Agora carregou. João, João. Bom, agora carregou. Passou. É, você jogou ataque, acertei? Não, não joguei nada aqui. Só fiz a iniciativa. Pode jogar seus ataques então. Pode jogar meu ataque, cadê? Como é que é isso? Eu não lembro se é isso, pode estar. Quarenta e cinco, Denise. 45, Lisbeth. Acerta. 45. Acertou. Acertei, agora vou tacar o dano. Eu tenho 3 ataques. Eu já vou jogar todos já. Pode jogar. É melhor. Eu acho que eu acertei isso aí, com certeza. Aqui no cantinho debaixo da rua, a Lisbeth com os Lefeu que ela tá enfrentando. Tá faltando. Mais um ataque? Então, será que eu tô tacando errado? Acertou eu todos os 4 ataques. Você tem 3 ataques, não tem? São 3. Eu tô tacando errado aqui o negócio. É só desconsiderar o último 61. É, desconsidera. Tá, mas lê aí na sua espada. Cadê? Tem efeitos adicionais, acredito. Tem efeitos adicionais. Cadê? Essa espadinha vai ser o... a chave pra dar... Você escolhe sim ou não, Lisbeth. Você está em fúria? Eu estou em fúria. Ah. Ok, bônus action, você tem um ataque extra. Então pode considerar o 61 se você quiser. Certo. Então joga o dano. Berker, mano. Quando você saca a espada, você fica tomada de ódio por aquelas criaturas. Você nem vê, mas você já tá em cima delas, desferindo seus golpes mais poderosos contra essas criaturas. Pode jogar o dano aí. Só clicar em cima do corpo a corpo aí e rolar os extras. No chat. Isso, no chat. Tá escrito 45 corpo a corpo embaixo. Só clicar no corpo a corpo que tá embaixo. Na espada. Agora, pera lá, agora vou ter que computar danos aqui. Dano extra. Clica mais 6 de dano. Clica no 61 agora na espada. Então, mas tá demorando pra carregar, ó. Eu clico e não vai. Ah, tá. Entendeu? Ó, que nem ó, cliquei duas vezes. Tem que esperar. Deixa eu tacar mais um, peraí. É, foi mais ou menos, né? Vou subtraindo os danos dele aqui. Você tem o negócio de Grand Weapon Master? Oi? Você tem talento mestre de armas grandes? Eu acho que eu tenho. Se tiver, não sei se é esse talento. Vou confirmar aqui, mas acho que você rola o 1 de novo. Você rerola o 1. Tem, eu tenho esse aí. Não é isso, é o estilo de combate. Quantos 1 eu tirei? Agora eu não sei, mas... Não, só vou confirmar aqui, não sei se tem um talento, na verdade. Os danos aqui. Você tá atacando tudo um cara só. É isso? É, em todos. Eu dou um ataque em um, depois eu vou no outro e depois eu volto pro primeiro. São dois monstros, então, né? Isso, tá distribuindo os ataques, então. Isso. Dois em cada seria. É. Certo. Olha, deu uma feridinha razoável nos dois, tá? Só que ainda não acabou de dar o dano. Não teve nenhum crítico. Joga também mais um, mais 3d8 para cada ataque. Mais 3d8, deixa eu ver. Isso. Jogo de novo, 3 vezes? Isso. É, pode. Caramba, igualzinho o dano. Só inverteu a ordem. Né? Certo. Olha, eu diria que eles estão à meia vida. Eu acho que não dá pra fazer mais nada, não. Já dei o bônus action? E sim. Beleza. Já foi a bônus action. Se mover, não sei se vale a pena. Não sei se compensa você se mover. Também não sei, acho que não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok, 3d8 radiante. Vorpal, se tirar um 20, corta a cabeça do bicho. E é isso. E agora eu vou fazer os ataques deles contra você. Vamos lá. Não, insanidade da tormenta não vai te afetar, porque você já foi a tormenta. Sim, sim. A insanidade não vai te afetar, então são só os ataques mesmo. Ataques normais. Primeiro. Segundo. Terceiro. E o quarto. Pra mim apareceu só 3 aqui. Aqui tá... também. Tá faltando um? Agora foi. Te acerta aí, Lisbeth. 39 é o menor ataque. Acertou. Acertou? Então, beleza. Acertou todos os 4? Os 4? Sem dúvida. Se o 39 acertou, qualquer um acerta. Então vou rolar os 4 ataques aqui. Dano dos 4 aqui. Então são 5, são 10. D10. Mais 120. O tipo de dano é corte mágico só. Nossa senhora! 180 de dano de corte. Eita, mágico. Okay. Não esqueça que você tem a armadura do Ungaka, né? Cara, eu tenho 800 de vida? Deixa eu ver. Não, você vai cortar pela metade o dano, né? Pela metade, é isso? Por conta da armadura de Ungaka? Da armadura do Ungaka, é. Reduz a metade? Uhum. Só a Toph e a Seira não tem essa armadura. Eu tô de pé ainda, mas se tivesse sido, meu Deus do céu. Por enquanto. Meu Deus. Ok. Ok. É, esse é o tamanho da encrenca que vocês estão. Um, dois, praticamente três Xera menos. É. Três não, quatro, né? Porque o Grial não tá. E a Lisbeth eu não já toma agindo, dano e fica bem a enfraquecida, Tosta né, tá Lisbeth? Morta, a Lisbeth tá separada e o Ariel tá escondido. É, tá escondidinho. Escondidinho de frango. Ô, Lisbeth. Ô, Dê. Oi. Você acha, pela situação que tá aí, pelo dano que eu causei agora, você acha que tem chance da Lisbeth morrer? Tem. Tem? Mas... Ótimo. Tem como sobreviver também. É, meu amigo. Beleza. Ótimo. Como você falou que tem chance de morrer, então, no outro combate lá, só pra gente finalizar, vocês estão lá apanhando violentamente. Putz, tem que colocar o único na cena aí também, né, caramba? Vocês não me lembram. O único pode tomar porrada junto com vocês aí, né? Eu podia ter dividido um dano, né? Alguém ter tomado um dano a menos. deixa o NPC de boa aí, vai. Senão nós matamos o NPC também. Não, não. Ó. Vou colocar o único aqui junto com a Toph. E a Toph fica em pé aí, Toph. Você não está caído. O único tomou um dos ataques aí pra te ajudar. Não mato meu filho, não. Tem que me despedir dele primeiro. É. Isso aí. Moleque. Depois e aí, que despediu, pode matar. É, vai que falou tchau, meu filho. Pra fechar então pro gente. Toph, vocês tomam aqueles ataques, quase cai, você fica atordoado. O único ele tá lá tentando se defender, mais perdido que charuto na boca de bêbado. E aí, subitamente, o único ele olha pra você e fala: Toph, você sentiu? O único vira pra Toph e ele fala, e aí todos vocês escutam: eu não sinto mais a presença da minha mãe. Eu não sinto mais ela, Toph. Você a sente? Oh, Joseph Klimber. Ah, eu não posso, se for eu balbucio, não posso falar nada. Você balbucia, mas é, dá pra chacoalhar a cabeça, talvez. Dá pra tentar não, perceber ela. Eu tô fudido e mal pago, filho. Eu tô com o negócio do filme primordial, tô com o negócio da tormenta, eu tô fudido. Tá fudido. Fala assim pra eu tô sentindo nem a minha vida mais, vou sentir a vida da sua vida. Eu tô imóvel, não posso fazer movimento nenhum. Você pode fazer uma última coisa que é um teste de resistência, não, tô brincando. Um teste de percepção pra tentar sentir a Lisbeth. Ok. Pelo quê? Sim. Ok. Toph, você não sente a Lisbeth. Vai querer melhorar esse teste? Eu não sei nem quanto que eu tirei, não consigo ver meu dado. Só se arrastar o bagulho da frente aí. Você consegue arrastar o turno. Tirei 6. Pode crer. Se vocês quiserem, vocês podem até fechar uma margem, né, Toph? Eu consigo gastar aqui e rerolar, já? Que é o segundo. Consegue. Ah, não, joga normal, pode rolar. Percepção afetada pela exaustão? Filha da puta! Não. Ah, sim, não, é sim. É teste de habilidade, né? É sim. É ah, sim. Tá. Filha da fruta. Toph. Não sei. Você não sente a presença da Lisbeth. Nem resquício. Nada. A impressão que você tem é que a Lisbeth foi obliterada da existência. Quando o único que ele enxerga isso nos seus olhos, vocês veem o único gritando: não! Mãe, onde você está? E aí ele vai sair correndo desesperado, daí tomar todos os ataques de oportunidade e se fuder na mão desses Lefeu, mas só na semana que vem. E morrer no caminho, né? Porque vai tomar os daqui todos os lefeu, já era. Eu vou tomar um pouco. Um só já rebenta. É, dia de tormenta. Gente, vamos encerrar por aqui então, vai? Beleza. Beleza, então? Beleza. Semana que vem continuamos, então. Beleza. Certo. Tá, joia, então. Um abraço pra vocês. O senhor vai morrer semana que vem. Tchau, gente. Falou, todo mundo. Tchau. Falou, tchau, tchau, galerinha. Até mais. Falou. Desligar a gravação.